dia eu tava com alguém em algum canto e eu falei, aí, aí, que cachorro? Aí eu falei, fudeu, maluco. Aí veio o cachorro na hora. Eu fiquei, cachorro? Cachorro? Eu sou solidário a isso, Mamute. Eu sou um cara que fala vinhetas antigas de internet sem que as pessoas entendam. King Size, F-Style, eu repito. Caralho, as pessoas não entendem. Eu pago de maluco mongoloide, mas tudo bem, não me importa, eu sou feliz assim. Cara, o King Size, na boa. Cara, é importante que eu fiz, né? Exatamente. Eu sou um dos poucos que lembro do King Size, de modo a, tipo, puxar de vez em quando, a Jumboquete vai reabrir. Mas quando mas eles estão preparando, porque lá está rolando uma suruba onde rolam inúmeras execuções. Melhor frase, cara, acho que pra se referir a Niterói, ponto, entendeu? Exatamente. Em 1450, a corte portuguesa deu a família King Size. Brasão King Size. Brasão King Size. Blá blá blá, minha filha Kézia Castro Lima. Foi sequestrada pela máfia chinesa, entendeu? Na intenção. A minha estuprou a minha esposa. Cara, ele fala usando de... como é que é? Motivo de chacota por minha vida inteira, caralho. Que vacilo. Chacota, né, cara? Chacota, né? Assim. Foda-se, foda-se a mulher que foi estuprada. Não, ele sofre chacota. Ele é zoado no pátio da escola. Ah, tua mulher foi estuprada, otário. É isso, essa é a preocupação do filho da puta. É muito escroto isso, cara. Se você começar a pegar os pontos da história e ficar juntando, ela é muito. Cara, ela é muito fantástica essa história. Não, é muito fantástica. Não, e o melhor é que a pessoa que tá com o microfone, eu não sei se essa porra, eu não sei se é boa ou se é ruim. Eu só sei que a pessoa que tá com aquele microfone, cara, o que aquela pessoa tava pensando? Tipo, ela não tava prestando atenção. Eu acho que ela deve ter falado assim, fudeu. Fudeu, agora deixa. Agora deixa. Se tudo der errado, vira meme. Exatamente, se tudo der errado, vai ser uma parada pra gente rir lá no escritório. Vai ser uma parada pra rir no escritório, porque na época não existia meme, né? Mas existia, era trote na época que você falava. É, não, já tinha coisa na internet, né? Mas eu acho que eles não tinham essa visão. Não, não conheci, não havia o conceito de meme ainda, de mene. É. O novo mene, esse é o novo mene. O mene... Eu me sinto muito velho quando falam disso, porque eu não faço ideia do que significa. Mene? Mene? É. Mene é a evolução disléxica dos memes. É. É algo. É problema do meme, entendeu? É. O meme ele, mais ou menos, ele é compreensível. Você joga num grupo, as pessoas vão. E foda-se. Agora o Mene, você tem que estar predisposto a aceitar o Mene, porque ele é isso? Muito pessoal. O Mene é um stand-up comedy dos memes. É tipo isso, é. Entendi. Pelo menos assim que eu entendo, não sei a definição. Ah, legal, nunca tinha pensado dessa forma. Não, eu aceito a sua, porque você é de humanas. E você é feito pra pensar sobre essas coisas, eu não. Eu estudo meme. Eu sou binário, É, exatamente. É isso. Aí, bom, você tá falando disso, mas, cara, na boa, não me surpreenderia chegar lá no nono, né, pá. Tá brincando, brother? Eu fui numa palestra do PPCs com o maior estudioso de memes do Brasil. E o cara, não, a pesquisadora britânica, fulano de tal, o maior especialista em memes do mundo, não, fez mentira. Um estudo nesse nível. Não, mas assim, estudar meme, cara, eu tô entendendo, porque é um tópico das ciências sociais, né? Há um tempo já. O lance do gene da sociedade, né? Antropologicamente falando, né? É um estudo antropológico dos memes que o cara tá. Eu tô fazendo uma barra foda. Que o cara tá querendo fazer aí ou não, não sei. Na média, se tiver namorado, também pego, pá. Fico com menina que já tinha ficado com outro. Se der mole, eu. Tem calma, não, né? É, não tem. Eu chamei o Jean Renault. Se der mole, é Brasília, né? E ele vier. Ele chamou o Jamil? Jamil? Pô, posso chamar o Jamil também. Eu chamei chama ele de Jamil. Chama o Jamil, porra. Porra, bora chamar o Jamil. Chama o Jamil. Jamil, chama mano. Jamal, chama o Jamil, caralho. Jamal. Jamil, boa noite. Jamal. Sei lá quem que é Jamil. Também não. Eu pensei na mesma coisa que o Bode. Jamil, eu pensei, boa noite, mas eu pensei. No, eu tentei pensar numa piadinha, tipo, meu pau na sua mão, mas não consegui. Que rimasse com o Will. Jamil. Quem é Jamil? Pô, Jamil, que Jamil? Meu pau no seu barril. É, porra, olha aí, cara. O cara que fez. O cara que fez teatro é outra história, né, cara? A única regra pra acabar essas réplicas de criança era a rima. E nem a rima tá boa, você não tem nada. É, é. Ou então, não, acho que uma regra pra você acabar... Foda-se bem, foda-se mal, cai de boca no meu pau. É, não, eu acho que uma regra pra você acabar é quando você chega no final de uma convenção aceita por todos da contra-rima. Tipo, foda-se, corroda-se, senta no meu pau, acomoda-se. Acabou, meu irmão. Quando chega no acomoda-se, você tem que ficar quieto. Não tem vencedores, não tem vencedores. Deu velha, deu velha essa porra. Ninguém ganhou a discussão, sabe qual é? Então agora todo mundo fica quieto e volta a assistir a aula. É tipo o se deu bem, se deu mal, cai de boca no meu pau. Não, acabou. Você levantou, o cara cortou em você. Cala a boca. Aí, agora sim pode ser TSE aqueles, né? Que tem várias contra-rimas infinitas. E o cara vai, né? Cala a boca, já morreu, quem mandou na minha boca sou eu. E aí depois, ele vai puxando e você vai puxando e vai tipo saindo. Vai puxando. Eu tenho certeza que em algum interior do Ceará tem uma escola só disso, que é de onde saem os repentistas. Porque não é possível. Cara, os caras têm rima infinita. Escola de repentista, cara. Deve ter, mas aqui no Rio, deve ter tipo uns malucos assim, que estão beirando os 40. Sim. Fizeram essa merda, tipo, meu irmão, fizeram arte dessa porra, os caras devem saber, tipo, assim, a exaustão essas merdas. É tipo assim, um clube que não existe mais, mas os caras sempre se encontram pra falar essa merda, entendeu? Caralho, pessoa é uma sociedade secreta dos repentistas, né? Que são seres elevados. Cara, isso seria fantástico. Eles se encontram em bares secretos quinta-feira de noite e trocam no tempo. É, quem eu sei. É tipo um clube da luta, né? Clube do repente. É. Você não fala sobre o clube do repente. O que tem isso é. O Daigo Sabes deve saber, Bode, porque a gente conhece alguém que já namorou um mágico. É mágicos? Em São Paulo tem essa porra, né? Os bares dos mágicos. Mais fantástica que eu já ouvi na minha vida. Essa é louca. Essa é louca. Eu amo essa história. Eu amo essa história. Isso é insanidade total. Isso é incrível. Bares só pra mágicos. Os Illuminati dos mágicos. Sim. Em São Paulo. Eles fazem mágicos com pelo Brasil inteiro, toda semana, e a gente não sabe. Cara, mágicos com, né, cara? Já tudo é isso, né? É o Magicon Experience que eles fazem. É um MGXP. Linda Magic, nossa senhora, que horror. E é um mistério que começa tipo de nada magia. E quando você vê se tá envolvido, puta história. É isso. E quando você vê se tá envolvido, exatamente, porque a magia é isso, né? É fazer você esquecer de uma coisa que você já sabe. É o mais próximo da Disney que a gente vai chegar hoje. Cara, hoje sim. Ao contrário da senhorita Larissa Manoela, né? Que conseguiu fechar, segundo a revista Caras, o parque da Disney só pra ela. Quando na verdade ela só entrou antes, sacou? Ela conseguiu entrar antes pra fazer uma sessão de fotos pra revista Orlando em Foco. E é isso. E aparentemente, a Larissa Manoela agora mora em Orlando. Foi. Isso é. De uma criança, pivô. Então, é uma conjunção de fatores. A primeira é que a banca de jornal aqui na esquina de casa, que é em frente à lanchonete onde eu tomo café de vez em quando, tem naqueles negócios, né, de plástico que tem as revistas em destaque. Várias revistas, tipo, Caras, Quem, só coisa inútil. E eu tenho um problema de não conseguir não ler as coisas. E aí tem uma que é uma atriz que tá grávida dizendo: estou linda barriguda. Bem. Perfeito, sociedade moderna. E do lado tem: Larissa Manoela abre sua casa em Orlando. Aí eu falei: beleza, corolário. Larissa Manoela tem casa em Orlando. E aí. Ontem, anteontem, sei lá. Corolário. Eu tava procurando alguma coisa de política, porque uma vez por mês eu dou uma lida em como tá a política no Brasil. Eu já parei de ver Globo News, não quero mais ver diariamente, porque não acontece nada. O próximo acontecimento é só, sei lá, o Temer cair. Tirando isso, é tudo besteira. E aí, tinha aquelas notícias relacionadas, que não tem relação nenhuma, tipo, Larissa Manoela zera a vida. E era um post dela no Instagram dando um beijinho no nariz do Mickey. E era falando: Larissa Manoela conseguiu fechar o parque da Disney em Orlando só para ela. Mas na verdade ela muito provavelmente só entrou um pouco antes. Ela entrou antes do horário para tirar foto com o Mickey e acabou. E era só. Cara, que merda, cara. E eu cliquei, ganhou um clique, porque eu cliquei. Sem medo de ser feliz. Eu cliquei sem medo de ser feliz. E aí tinha lá sobre Larissa Manoela. Que é a jovenzinha de 16 anos. Que não é tão maneira quanto a Maísa. Que isso aí? É 16, mas... é menos, não? É, então, lá na notícia dizia que ela tinha 16 anos. Então Maria Joaquina, cara, já tá no segundo grau. Eu não faço menor ideia de quem seja, mas. É, Maria Joaquina. Maria Joaquina nesse carrossel novo. Já não tem meu interesse também, mas. Tem. Isso aí me chama a atenção pra uma parada. Porque será que a gente tá vivendo agora? Desculpa te interromper, mas esse foi um dos fones mais bonitos que eu já ouvi na vida. Não, foi um dos fones mais gloriosos da minha vida. Foi lindo, Mamute, você é maravilhoso. Foi indiferente e cordial, foi muito bonito. Foi educado. Mas será que a gente tá vivendo agora a ascensão das idols aqui no Brasil? Seria um problema. Um problema, eu digo. Problema. Então os filhos da puta que não liga, não. Pô, mas seria muito, ia ser muito engraçado, tipo, né, uma mania idol aqui no Brasil, né? Tipo, tem no Japão, quero dizer. Peraí, a gente já não tem uma mania idol? O que, que são essas mulheres de Instagram que ganham 10 mil pra, sei lá, postar uma foto de bunda? Ah, mas aí não é... A idol é tipo uma menina novinha, não é? Não é tipo uma menor de idade. Não, mas essas meninas... Novinha não é menor de idade? É. Não, é menor de idade? Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Eu acho que eu tô dando graças a Deus aqui. É, você entendi. Você tá bem. Idol é garotinha asiática, geralmente cantora e dançarina, desses K-pop vagabundo aí, que se fosse brasileiro, iam ser funkeiras, ostracizadas pela sociedade. Mas como é coreano, é bonitinho, é lindo. É rolezeira. Tem alguém batendo em alguém aí? Foi irado. O Mamute fez um... Meu irmão ficou feliz com alguma coisa que aconteceu no jogo aqui. Ele bateu palmas. Qual é o jogo que seu irmão tá jogando? Ah, tá vendo. Flamengo, é um jogo de futebol, eu acho. Ah, ele tá vendo Santos e Flamengo, tá? É que eu tô no Eu Gosto de Jogos. Por sinal, esse é o nome do podcast. Eu Gosto de Jogos em Diversão. Esta é a edição 279. E eu fiquei sem fôlego agora. Eu Gosto de Jogos! Gosto de Jogos! Gosto de diversão! Eu sou Ilapso e nesta semana, para falar de absolutamente nada, eu estou com o Senhor da Eternidade. Cara, não se incomode que esse podcast eu vou gravar desenhando uma gorda pelada. Ok. Está também aqui conosco o Daigo! É, vamos falar sobre nada e sobre vários montes de nada e sobre o nada também. E... Porra! Tá tomando o cu, sei lá que merda que eu vou falar, buceta. Eita, calma, tá nervoso? Que revoltado. Tá falando sobre buceta, cara? Também. É um tema. E diretamente do nono andar da Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, nós temos o bode... Quem será? Pretendo dois voltar. Aqui, se Deus aqui. Quiser, em março eu volto pro meu nono andar. E também... Volta, o Mamute! Ai, meu Deus. Cara, eu jurava que a gente tava, tipo, só num papo informal até você falar que tava gravando. Porque, assim, cara, estamos gravando, mas que coisa, né? Spoiler, a gente realmente tava. Caralho, que loucura, né? Será que agora vai começar no meio? Será que se o pivoto for sagaz, aquilo tudo vai entrar no meio do programa e as pessoas nunca vão saber. Ah, meu amigo! Pode! É isso que eu gosto de você! Tem meu apoio! É isso que eu gosto de você! Você me conhece como quase ninguém! Voltamos depois do Ximenes! Ximenes! E tem pouco, faça o favor de mandar, filha da puta! Arrumado. O Darko sempre faz o jabá do e-mail, você conhece no e-mail? É o call to action. Eu gostei do fato dele chamar os ouvintes de arrombado. Gosto dessa relação com o público. Mamute, o senhor conhece a história da jovem paraguaia descobrindo o termo arrombado? Não. Era jovem paraguaia. Era uma noite de fim de semana, um domingo. Era uma noite de domingo no Rio de Janeiro. Estávamos Goku, Bode, eu... E a Silvia Paraguaia indo ver Guardiões da Galáxia? Era, né? Não lembro. Guardiões da Galáxia. A gente comeu um coração e foi ver algum filme genérico dele. É, não, assim, ou era Guardiões ou era Rogue... Não era Rogue One, porque Rogue One foi eu, você e Goku. Então era Guardiões da Galáxia. Porque eu só vejo filme da Marvel e da Disney. Na verdade, eu só vejo filme da Disney, resumindo. Então, foi um desses dois aí. E a gente, em algum ponto, foi começar a falar sobre xingamentos. Porque a Silvia Paraguaia, como ela é paraguaia, ela fala Guarani. E ela, de vez em quando, manda uns xingamentos irados em Guarani, que traduzidos são algo como enfia um cacto no seu cu. No seu cu largo. E aí, por ela falar de cu largo, no seu cu largo, a gente falou, não, Silvia, o termo é arrombado. Arrombado. Ela falou, arrombado? Eu falei, arrombado. E aí a gente ensinou pra ela que na hora de você xingar alguém... Você não fala que o cara é filho da puta, você não fala que o cara é babaca, você não fala que o cara é escroto. Você fala que a pessoa é arrombada. E aquela foi a noite dos arrombados. Foi assim que Foi assim que Paraguai aprendeu o significado de arrombado. Foi quase uma criança descobrindo um palavrão, porque tudo virou arrombado e todo mundo ria. Arrombado, você vai arrombado. Ah, olha ali o ônibus, arrombado. Ah, olha o arrombado do motorista, é. Fala aí, arrombado. Também entrou aqui agora o Loop Infinito. Opa, fala aí. Seu arrombado. Arrombado? E entrou também a GG. Oi, GG. Não teve. Chama o Vasco. Tá bom. Então roda a vinheta. Alô, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ah, agora sim. Agora sim. Rodou a vinheta. Ximenes. Altíssima velocidade fazendo drifts sobre o Rio de Janeiro, destruindo cofres e... Porra, que referência de filme ruim. Essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa. Eu... Nossa, já... Cara, a gente tem que mudar o nome das sessões de e-mail, já que agora a gente só tá gravando essa porra de manhã. A gente tem que mudar pra Eu Gosto de Café. Eu gosto de café, eu gosto de torradas. Eu gosto de café e sofrimento. Eu gosto de baconzinho fritando em cima do pão. Eu acho melhor eu gosto de esse café e sofrimento. Eu vou fazer depois que nós terminarmos isso aqui. Eu não, eu só vou tomar café e sofrer mesmo. É, né? Você vai comer alguma coisa? Na verdade, eu já tô tomando café e já tô sofrendo, então. Não, sofrimento é assim que acorda. Só a paz no sono. De vez em quando nem no sono. Só a paz na morte, cara. Provavelmente. Este que vocês ouviram reclamando sobre a vida como todos nós, é o Senhor da Eternidade. E vamos ao primeiro e-mail sem muita delonga, que é do Aquecedor de Tuba. Aquecedor de Tuba está sempre presente, gostamos disso, continue assim, menino. Olá, pessoas do BFS, tudo bem? Tirando o sofrimento de todo ser humano. Aqui é o Aquecedor de Tuba, que acho incrível sobre este jogo espetacular que é Final Fantasy Tactics. Foi o primeiro jogo da série que joguei e é de longe o que eu mais gosto. Primeiro pela história, que é ótima, tem várias reviravoltas, e quando eu joguei pela primeira vez, sabia muito pouco inglês. Então era jogar com o dicionário do lado. Caralho. Foi hard. Bom, acho que você aprendeu a jogar, aprendeu inglês por causa disso. É, tem seus benefícios. Fiz a mesma coisa com Metal Gear Solid 1. Ah, fala, Metal Gear Solid é tranquilo, eles repetem cada fase duas vezes. Sim, eu terminei tudo ele. Isso que tem que fazer é dar tiro das coisas, enforcar as pessoas. É dar tiro, esconder. Esconder. E entrar na caixa. Exato. E deixar os lobos mijar na sua caixa, que aí os lobos não te atacam mais. Quando eu terminei ele, fiquei um pouco decepcionado com o rumo do jogo, porque no começo era uma parada mais real, com as devidas proporções. Uma história medieval, praticamente. E no meio do jogo já começa a vir conspiração com capeta, e no final você mata um deus em um cenário super abstrato. Cara, na defesa do Final Fantasy Tactics, ele de forma nenhuma foi real em nenhum momento, que eu me lembre. É, ele é um Final Fantasy. Assim, eu não joguei até o final, mas até onde eu joguei tava cheio de bicho, escroto e demônio e morte e magia. É Final Fantasy com pobreza, muita pobreza. Com não, zero money. De fato, no bem início, realmente você só luta contra porradaria mesmo e não tem magia no início. Outros seres humanos. Porque no início não tem clérigo, nem mago, nem nada. Assim, tem aquele alchemy, sei lá, como é que é o nome? É, só tem os químicos. É. Eu gosto muito do sistema de classes, ou jobs. A maioria delas são úteis e muito poderosas no início, como os arqueiros e os benditos monks. Que sem armadura é o cara que tem mais HP no grupo todo e o cara que dá mais dano. Arqueiro é bom no início? Só no teu jogo. Não, arqueiro é bom porque você não precisa chegar perto, né? Mas é um lixo, dá dano, pouco dano. Ah, mas porra, você dá um beliscão de longe, vem um monge e finaliza. Ah, é monge é bom. Ou cavaleirinho. Boa cavaleirinha, tá. Enquanto a partida, acho que tem algumas classes com pouca utilidade, como geomancers, oracles e mediators. Não, mas porra, mediator é utilíssimo. É pra você pegar os caras dos outros pra seu, hein? E porra. Convencer eles a virar frangos. Melhor coisa, você fala com o cara, tipo, o Brave Day vai pro saco e vira um franguinho correndo na tela. Topzera. Pequena galinha. Me faz lembrar até daquele momento do Cidade de Deus, onde a galinha sai correndo pela favela e o Zé Pequeno, me traz essa galinha! Eu quero essa galinha aqui! E o povo não consegue pegar a porra do frango, começa a atirar nele. É, isso é chamado overkill. Olha, sensacional. Roubar todas as armas e armaduras deles e dar um pé na bunda. Olha que pessoa ruim, cara. Tipo, dava a ilusão de um contrato, de um emprego pra pessoa. É triste. Roubava tudo que o cara tinha e mandava ele de volta pra família com aquela cara de cu. O jogo tem toneladas de habilidades passivas e ativas. Uma das minhas favoritas é a que vocês citaram no cast, Blade Grasp. Eu particularmente aumentava o Brave do Hansa até o máximo possível e baixava o Faith ao mínimo. Então ele se tornava o super ateu destemido. atual. Poucas coisas atingiam ele, igual a todo mundo que eu tive problemas também pra passar do Wii Graph. Eu sempre faço dois saves. Então quando vi que não ia conseguir, upei bastante e liberei a classe Ninja. Quando essa classe era bem mais rápida que ele, eu podia atacar, passar meu turno e podia atacar logo em seguida. Então não tive tantos problemas. A parada é ruim ver a seguir quem eles se transformam em velhos e usam a invocação Cíclope. Eu achava essa parte bem mais difícil. Não, Cíclope também assumam com o segundo maior dano do jogo. Caralho, Cíclope, eu não lembro disso. É um minotauro com um olho só. Eu não lembro disso porque eu não cheguei até esse ponto, então tem isso. É um minotauro grandão com uma tira de couro gigante no braço que solta um raio pelo olho de gelo, sei lá. Então não é um Cíclope, é um minotauro. É, mas é um de um olho só. É o Ciclopauro. Tipo isso. Eu achava essa parte bem mais difícil e fiquei com muito tempo pra passar dela. Ter um chocobo roxo ajudou bastante. Porra, try hard. Chocobo roxo aí? Depois fala mal de Mediator. Enfrentar Meliadum também era insuportável, principalmente porque era muito frustrante você ir para a batalha com a sua melhor arma e ela destruir isso em um turno. Mas calma, ela literalmente destruiu essa arma. Ela dá Blade Break. Não, tu falou Blade Break, você também perde sua arma pra sempre. Sim. Pagar uma nova. É, dá pra consertar, eu acho. Que vacilo. Mas é bem isso, tipo, você chega lá com a espadinha da hora, perdeu. Dá Blade Break, você se fode. É, isso é uma vacilo. Vai ter que voltar na loja e comprar. Sem contar em tentar roubar o Genji 7 do Amidor com cerca de 3 a 4% de chance de acerto. E adquirir a magia última e assumo um Zodíaco. Só consegui isso usando a habilidade de trocar o dano no HP pela perda de MP pra sobreviver ao ataque. É, tomar Zodíaco pra prender é foda. E tentar achar a saída nos andares da Deep Dungeon. Que saco essa porra de Deep Dungeon. Cara, eu odeio Dungeon, cara. Quem inventou Dungeon? Você é mesmo. Eu detesto essas Dungeons de late game que eles inventam em Final Fantasy assim, pra você se fuder e tal. É muito ruim, cara. Os personagens são ótimos. Minha preferida de longe é Agrias, mas com uma personalidade séria e disposta a proteger a princesa a qualquer custo, né? Apenas sabemos que ela errou. Mustadio é ótimo também. E gosto também do personagem secreto, do Beowulf. Ah, do Beowulf, tá. O Beowulf era vilão e então. Tal. Tanto pela história dele quanto pela jogabilidade. A parte ruim é que no fim a trama se foca mais no trio Hansa, Alma e Delita. Ué, igual no começo. Cara. É, desde sempre. E os outros personagens são praticamente jogados para escanteio. A parte gráfica ainda continua muito bonita, principalmente por ser em 2D, que não envelhece tanto. Mas os efeitos de magia e luz são incríveis. Melhor ainda jogar um emulador com filtrinhos ativados. É, filtros. As magias e invocações são show à parte. Principalmente quando se invocava Bahamu ou Titã. Eu sempre dava like no meu PS1. Todo mundo. Até no PSP, se você não tiver PS. Mas, cara, esse gráfico era de fato bom. Tanto que nem faz jogo com esse gráfico até hoje. Graças a Deus, né? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pelo ótimo cast que vocês gravaram. Ficou muito bom mesmo. BFS sempre se superando. É, a gente deixa a barra muito baixa, aí é tranquilo. Essa é a nossa técnica, esse é o nosso segredo. Uhum. A comparação é sempre pior e tal. E por aí tem lido este e-mail. Um grande abraço para o Daigo, Senhor da Eternidade e qualquer um que estiver aqui com vocês. Apenas Satanás. Nunca. Até a próxima. Fui. Nunca tem ninguém com a gente, mas eles sempre têm esperanças, tá ligado? De que a Babs vai voltar. Ela nunca vai voltar. O bode agora sorri no inferno. É foda. Bode, filho da puta. Eu culpo o bode pelo fim do podcast de figurinha. Porra. Pelo derradeiro fim. Enfim. Enfim, o Chinês Flamejante 69 envia. E aí, galera do Eu Gosto de Jogos, aqui quem fala novamente é o Chinês Flamejante 69. Cara, quem foi que deu esse nick escroto? Fui eu? Não, acho que ele se deu esse. Foi problema dele mesmo. Não, ele já trouxe. Espero que consiga ler este e-mail no próximo episódio. Olha só, conseguimos. Nem lembro mais quando gravaram a leitura de e-mails, mas. Porque eu vi as 2 horas e meia do programa de uma vez só na esperança de mandar a tempo. Bom, você mandou a tempo, parabéns. Quer dizer, eu não sei se a gente pode estar claramente lendo da semana retrasada e eu não sei. Enfim. Na verdade, eu acho que ele chegou. Esse e-mail chegou, acho que 15 minutos depois que a gente gravou semana passada. Porra, então foi bem a tempo, dizer assim. Isso que dá não atualizar o agregador todo dia. O que caralho é um agregador? Deve ser um RSS. Ah, tá. Pode crer. Primeiramente, meus parabéns. Eu nunca tinha ouvido uma pessoa usar a palavra agregador pra isso, mas tudo bem, faz sentido. Primeiramente, meus parabéns. Muito obrigado. Sem promessas vazias esse ano. Como você quer dizer que já fez alguma promessa vazia esse ano? Ah, o Pedrinho que fez umas 3. Ah, puta que pariu, isso deve ter feito muito. E para mim, pelo menos, esse é o tema que mais aguardo em minha vida. Nossa, que exagero. Porra! E vocês foram o primeiro podcast a explorar para meu deleite, duvido. Só se você que não catou bastante. Agora só falta alguém fazer um podcast sobre Deus Ex pra eu morrer feliz. Sobre o primeiro Deus Ex, não é qualquer Deus Ex. Nossa, o primeiro ainda? Eu nunca joguei, cara, pelo Deus Ex. Eu deveria? Deveria parar tudo que eu tô fazendo agora pra jogar? Sei, cara. Eu acho que foda-se. É, o episódio ficou ótimo, tirando uma ou outra pequena inconsistência, como o fato de falaram que usar o bag era de boas, quando foi que... Cara, quantos podcasts a gente... Quantos e-mails a gente já leu sobre Final Fantasy Tactics? Sério mesmo. Pelo menos o 18º. Não, enfim, só. Pequenas inconsistências, como o fato de falaram que o Zalbag era de boas, quando foi ele que ordenou ao Algef que matasse a Tietra. Tietra! Nos olhos de Tietra. Uma buceta. Mas acho que tirando isso, ele não era tão awesome. Pelo menos ele tem uma redenção no final, foda-se. Eu falei que o cara era ruim, os outros é que me contradisseram. Outra pequena correção é que Final Fantasy Tactics Advance 2. Cara, mas é que você discute sobre quem é mal e quem não é mal, né? Não, mas é isso que faz os personagens interessantes. Nego fala que o considera o mago de vilão. Tomado aí, realmente não. O cara não faz nada de ruim, ele é só uma criança que teve uma infância fodida. E ele quer mostrar que ele é poderoso pra caralho. Mas fora, tirando isso, ele só faz coisa boa. Tudo bem que ele tá. Tudo bem, ele causa a morte do mundo, mas. É, não é culpa dele. Tem os répteis também. Ele achava que ele ia cobrir o lobby de porrada, assim, ele só tava fora da alçada dele diretamente, mas ele, na opinião dele, ele ia quebrar o lobby de porrada. Ele mostrou o lobby, ele achou que ele dava conta, né? Sim, ele ia sentar na cara do lobby, só que ele deu mole. Enfim, outra pequena correção é que Final Fantasy Tactics Advance 2 também se passava em Ivalis. Tanto que vem todos, a gente falou isso. Tanto que você até tem o Van e a Penel. Cara, os nomes do Final Fantasy Tactics são todos escrotíssimos, né? Puta que pariu. Não, esses dois aí são de Final Fantasy 12. Ah, tá. Vamos corrigir, os nomes de Final Fantasy são escrotíssimos, né? Ah, não, tem alguns realmente ruins. Mesmo. Como personagens jogáveis dele. Bem que podiam escolher uns personagens melhorzinhos, né? Não. Sendo que eles nem vieram de... O Besk eu não ia achar ruim, não. Se fosse quem? O Besk. Menor ideia que porra é essa. É o cavaleirão do Final Fantasy 2, é um maluco barbudo, parece o Thor. Ah, tá. Porra, Final Fantasy 2 é uma bosta. Ele é mesmo. Sendo que eles nem vieram de algum portal ou algo assim. No cast mencionaram somente o Vagrant Story e o 12 como sendo do mesmo universo. Isso é verdade? Vagrant Story é. Só que é tão solto, mas tão solto que nem precisa ser. O próprio criador falou que é puro fanservice. É tipo, foda-se. É tipo, sei lá, o Final Fantasy versus 13 e o 13 serem no mesmo universo. Tipo isso. Entendi. O Advance 1 deve ser também mais, preciso confirmar. Não, precisa não. Mudando de assunto. É porque é. É, também não precisa porque foda-se, ninguém liga. Mudando de assunto, o exemplo do integrante que achava que Agrias era homem a primeira vez que joguei FFT. Pera, Agrias não é homem? Não, Agrias é uma mulher. Tô zoando. Eu achei que o Hansa fosse uma mulher. Não. Principalmente pelo design dele no primeiro capítulo com rabo de cavalo. Coisa que na época eu associava a personagens femininos. Caralho, que preconceituoso da sua parte. Que simples, né? Misógino. Cabelo comprido deve ser mulher mesmo. É. E um pouco pelo nome pra terminar em ar. Tá, tudo bem. Isso eu acho que é normal quando você não tá acostumado com nome de filho da puta japonês. Eu acho que isso é normal. Até achei que ele, ela na minha cabeça, tivesse uma queda pelo Delita. Bom, você pode estar certo aí, de qualquer forma. Né? Pela cena dos dois assobiando com as folhas do pôr do sol. Eu acho que você acertou nessa, miserável. Foi só no capítulo 3 que eu aceitei que ele era homem ao ver ele com aquela armadura verde esquisita. Meliadou, até esse podcast, achava que era homem. Não pergunte por quê. Não pergunto. Mas Agrias nunca me confundiu. Ué, você não falou que Agrias te confundiu? Não, não. O Arara. O Arara que achava. Isso aqui não é homem, não? Enfim. Caralho. Deixando a minha confusão com a sexualidade dos personagens de lado, é que é um jogo que não é heteronormativo, entendeu? Uma coisa que nunca apareceu, que foi explorado direito no jogo, é a dificuldade das Zodiac Stones, que são tratadas como as pedras do capiroto. A dualidade. Exceto na cena onde a Rafa usa uma para reviver seu irmão Malak, onde é demonstrado que elas possuem um lado bom nelas. Eu acho que, cara, é... Não é exatamente isso. É quem lá. Usa que define. É, isso que eu ia falar. Eu nunca joguei essa merda, mas é tipo, sei lá, uma arma de fogo. A arma de fogo não é inerentemente má. Você só usa elas para fazer o mal. Você pode usar elas para caçar ou para, sei lá, defender seu país. Defender sua nação. Treinar se você, tiro. Se você não quiser defender sua nação, você é fuzilado. Eu esqueci alguma coisa? Ah, blá blá blá blá. Acho que explorar mais esse lado das pedras daria uma profundidade maior ao plot, que acaba caindo no clichê de religião invertida que os japoneses adoram. Pois é. Acho que é isso. Eu gostaria de ficar melhor pelos e-mails. Cara, acredito que foi muito acima da média. O único problema foi o assunto que foi falar fazer text. Mentira, tô zoando. Não me crucifiquem, criança. Né? Espera que você teve o próximo. Mas é o que tem pra hoje, risos. Até a próxima vez e um abraço. Abraço. Abraço. Abraço. Agora é o Lone Player, que como sempre traz aquele ranço, aquele ódio de raiz a nós. Carlos Douglas e Pedro, bom dia, Lone Player escrevendo aqui. Sobre o episódio óbvio de ódio e Final Fantasy Tactics. Odeio esse jogo. É um jogo lixo, simples assim. Foi muito hypado pelas revistas da época, em especial a Gamers. Por que o jogo é uma bosta? Bem, ele é lento e tem muita falação. Pô, ah, meu pai. Tem muita falação. Não, eu concordo, tem muita falação nessa merda. Mas é um RPG! E a história não vai pra lugar nenhum. Tem que falar de putaria. Não, você quer putaria. Você joga um jogo de putaria. Falar nisso, atenção, crianças. Logo teremos o podcast putaria. Peraí, isso vai acontecer mesmo? Ele está cada vez mais perto. Todo dia ele chega mais perto. Eu acho que você só aproveitou pra fazer uma conversa vazia. Claro, mas como todas as nossas, ela uma hora ela vem. Entendi. No modo batalha, a câmera é ridícula e muitas vezes você não tem plena visão sobre o cenário. Como não? O cenário tá todo lá, ué. O cenário tá todo lá e ele é reto. Tipo assim, mesmo as altitudes você vê certinho. O sistema de evolução é um lixo que te força a atacar os próprios aliados ou ficar curando os inimigos pra poder evoluir. Não, isso é você que tá fazendo. Pois é. É um jeito de fazer e você acabou de admitir que faz. Então sim, você é seu nojento. A dificuldade é desbalanceada. Lembra-me de ter chegado numa torre e não conseguido passar de jeito nenhum. Só que você errou. Os gráficos são feios. Não. Não. Não. Aí não. As magias são uns lixos. É pra isso que existem os personagens de melee. Verdade. E as summons, que são sprites que ficam tremendo na tela. Caralho. Não, cara. Meu Deus, que jogo bosta. Tão merda quanto Chocobo Mystery Dungeon. Caralho. Cara, uma coisa que eu realmente acho ruim no Final Fantasy Tactics é que ele não te explica porra nenhuma de como jogar. Tipo, ele não te explica como é que funciona. Mas ele tem uns tutorialzão. Não tem. Tem? Pelo menos no celular não tinha. Ele não explicava como mudar os jobs, assim, todo o sistema de jobs, sistema de itens, nada. Então, mas tem naquela um básico da batalha e era isso. Parte do Options, um negócio que te explica tudo sobre o jogo. Ah, você tem que ir numa opção específica? Vai se fuder que eu vou admitir essa derrota. Eu assumia que o jogo era assim mesmo. E eu falei, cara, como é que troca de job nessa merda? Aí eu comecei a reparar que eu tava sendo onado. Eu falei, cara, não é possível, tô fazendo alguma coisa errada. Aí tive que, tipo, googlar essa porra pra descobrir. Aí eu fui descobrir que você tem que, tipo, levelar em determinados jobs pra você poder subir pra outros jobs e não sei o quê. E aí que eu descobri, fiquei puto pra ele jogar e foda-se, jogo de merda. Sobre Star Fox, jogo feio. Puta, jogo feio do caralho. Ele tá fazendo papel de filho da puta, eu que faço esse papel. É, ele tá querendo tomar seu emprego. Ele é um mexicano pulando a fronteira. Entendi. Mas é muito bom. Não tive a oportunidade de jogá-lo na época que foi lançado, mas vi muitas matérias em revistas da época. Mais tarde, joguei Star Fox 64 no emulador e curti muito. Quando comprei o Super NES, Star Fox veio junto no lote de jogos Final Fight 2, Street Fighter 2, Mickey 3 e uma versão do Gradius, talvez o 5. Não, o Gradius 5 foi só 6 anos depois. Você jogou o Gradius 3, provavelmente. Close enough. 2, né? Foi aí que conheci, de fato, o primeiro Star Fox. A primeira fase eu já tinha jogado em emuladores e confesso que nunca tive vontade de ir além dela. Caralho. Mas como estava jogando o meu novo console, resolvi ir adiante. E tal qual Zagalo, fui surpreendido novamente com fase no espaço. Que incrível! Não cheguei a zerar, mas meu coração foi aquecido por esse jogo incrível. Cara, por que você não simplesmente continuou sentado jogando? Que é ruim. Não, Star Fox? Não, ele é ruim. Ah, aí sim. Curiosidade, não ouvi o cast até o final. Você não termina nada! Tem que ver isso aí, cara. Caralho, parece um Baeri. Parece um Baeri. Mas algumas referências sobre o Barrel Roll surgiram no mundo. Uma delas foi no Google, que girava a tela quando se digita Do a Barrel Roll. E uma mais recente no mangá Fairy Tail, onde os personagens estão numa nave sendo perseguidos pelo rei dos dragões Acnologia. Será que é esse o nome mesmo? Que nome estranho. Cara, não sei, é japonês e foda-se. É, Fairy Tail também, esse cu de fada. E eles fazem a manobra. Mas é uma manobra comum pro piloto. O piloto de caça aprende a fazer isso aí. Duvido. Não, pior que aprende. Ou então aqueles pilotos de show, tá ligado? Ah, piloto de show sim. Piloto de caça, não sei se é muito. Não, praticamente todo piloto de show. Eu não sei se é um piloto, se é muito eficiente. Piloto isso, não. De combate. Ah, sim. E vice-versa. Com certeza. Recomendações. Fairy Tail está chegando ao final. Oh, foda-se. Aleluia. Oh, aleluia. Recomendo acompanhar o último arco. Não! não é o mangá mais incrível do mundo, mas vale a pena ver o desfecho dessa história que vem rolando há mais de 10 anos. Não, de novo, sem contar as lindas waifus presentes na obra, se entregou. Fiquem longe, se você quiser bater punheta, tem coisas melhores. Tem, incluindo gente que existe. Tem isso também. Uhum. Até! E vamos ao último do dia. Psicopata do Beição, ele diz... Olá, caras, me chamo Rafael Fux. O Rafael Fux, ele não dá Fux, ele só dá Fux no nome. É, foi por isso que eu deixei, porque isso não pode ser o nome de verdade. É, não, pode sim, tem gente que se chama Fux. E aí ele só dá Fux no nome. Enfim, sim, essa é a escrita correta, eu acredito. É herança do meu triavô israelense. Beleza, judeuzada louca. Meu apelido de locadora, nunca curti CS, era Psicopata do Beição. Ah, desculpa, galera. É, pois jogava muito Mortal Kombat, briga de rua. O que isso tem a ver com Beição? Tinha a Beissola? É, se pá, né? Vai que ele era meio juru, mas ainda tem aquele discão no formato de Beissola. Parabéns pelo podcast foda de vocês, muito obrigado, amigo. Os conheci através do Castbox. Porra, é um Castbox. Eu não faço ideia. Tudo bem, você conheceu, nos conheceu através de algo que não faço ideia. Então, parabéns pela coisa que eu não faço ideia, pela existência dela. Sim. Pois estava procurando um podcast de games que fosse legal, não insuportável e divertido. É, muito obrigado pela parte que nos toca, né? Não insuportável, acho que foi o melhor elogio que eu já recebi na minha vida. Nós somos não insuportáveis, interessante. E os encontrei. A princípio me incomodei com as introduções e paródias, tá? Esse é o problema. Isso é culpa do Chicão. Culpa o Chicão. Mas, também conhecido como Ninja Inimigo. É. Ou o Senhor do Blight. Mas, com o tempo, me peguei cantando-as. Então, ah, a gente venceu pelo cansaço! Você provou que ele estava certo, cara. Vez ou outra canto durante as aulas, para que meus alunos relaxem um pouco nessa atividade. Olha só, a gente está sendo usado didaticamente. Porra. Sou professor de inglês. Olha só, a gente está sendo usado didaticamente para ensinar inglês às crianças. Estamos ensinando línguas às pessoas. Sim, que delícia. Vocês foram muito importantes para mim. Olha só como a gente é perene na vida das pessoas. E a gente estamos tocando. A gente pessoas. Realmente causa um impacto nos adolescentes e adultos. Depois comecei a escutá-los quando estava passando por um quadro depressivo. Olha só como nós curamos depressão. Cacete! Quase suicida. Caralho, fera! Fico feliz que a gente tenha salvado sua vida, aparentemente. É, não tinha ânimo pra quase nada. E, de repente, me peguei baixando todos os podcasts ouvidos seguidamente enquanto ia a outra cidade trabalhar. Bom, nisso, de fato, é muito bom ouvir podcast quando você tá no ônibus e não tem porra nenhuma pra fazer. Porque, como dizia o sábio, mente desocupada, oficina do diabo. Não é isso, Daig? Sim, oficina do capeta. Oficina do capeta. Então, é de fato, você ocupar sua cabeça com besterol e jogos de diversão é importante bombeiras. Nessas fases. E, dentre tantos podcasts, o que reuniu os papais e o Ilapso, papais, filhos e jogos, se não me falha a memória, foi o que mais me marcou, pois serei pai. Meus parabéns, psicopata do Beição. Parabéns, rapaz. Psicopata do paizão. A pequena Helena virá o cara bom nome, gostei, né? É, Helena é um bom nome. Helena é um puta nome. Apesar daquela porra daquela novela Filha da Puta. É, de várias, assim, né? Porque ele... o Manuel Carlos tem pelo menos 5 ou 6 Helenas. Pois é, mesmo assim ele não conseguiu blightar tal nome que continua sendo bom. Aleluia. A pequena Helena virá o mundo daqui a uns meses. E nunca estive tão feliz quanto estou agora. Fico feliz pela sua felicidade. Tá vendo como valeu a pena não se matar? Pois é, agora você deu origem à vida. É isso aí. Obrigado por tudo, caras. Por nada. E parabéns pelo podcast de Tactics, foi foda. Vanguard Bandits também é foda. Que porra é essa? É um jogo de PS1 onde você tinha armaduras que mais pareciam robôs gigantes. Era divertidinho. Enfim, parece bom. Joguei muito no meu finado Play 1. Ele morreu? Que pena. Até o cara não junto. Morreu, mas o Play 1 foi. Né? Play 1 foi, infelizmente. Cara, eu fico verdadeiramente emocionado com esse e-mail que me leva a crer que de fato serve pra alguma coisa essa merda. Não é só um bando de vagabundo fazendo trabalho à toa. Estamos curando o mundo, um podcast com xingamentos por vez. Pois é. Basta um, né? Basta agradar um que tá bom. Porra, salvamos pelo menos um, né? Pois é. Qual é a lição de moral? Não se suicide. Sim, a vida vale a pena, mesmo que pareça que não. Você vai achar alguma coisa que vale a pena. Sim, exatamente. É, continue aqui. É ruim, é bizarro, mas... é melhor do que cara, o outro lado. O lance é que o que o ser humano mais gosta nessa vida é de se fuder. Então, pô, continue se fudendo pelo bem do amor. É, e uma hora você vai parar de se fuder, porque sim, é o que acontece. É isso que eu tô atrasado já essa porra, nesta caralha. Bem, um beijo então pra todos. Então acabou esta porqueira. Sigam para o programa que eu não sei qual é. Provavelmente deve ser o de Life is Strange, que eu não joguei essa bosta. Nem logo eu. Logo mais, tem mais e alta aceleração. Rotação de pistões. Motores. É, caralho, como é que era a frase do Mega Race? Motores envenenados. É. com o Shiryu de dragão dublando o cara. Que genial, cara. A gente tinha que botar aquilo inteiro numa introdução de podcast. Chico Flecha. Melhor personagem de Chico Flecha. Deu até vontade de jogar aquela bosta de novo. Caralho, deu. Pior que deu. Então, esse programa, ele tem um objetivo principal, que é não ficar sem programa de novo. A gente ficou um mês sem lançar um programa. Cara, a gente mas não gravava. Esse é o objetivo principal de todos os programas, eu acho, né? É verdade, isso é verdade que você tá falando. Você entende muito bem das coisas, Castro. Você é um gênio incompreendido. Mas, e por ser um programa que, ao contrário dos outros, é honesto, todos têm o objetivo de não ficar sem programa, mas esse é honesto. Esse é honesto no seguinte sentido: eu não vou te entregar assunto nenhum no final. Isso aqui vai ser uma conversa de cactos. 60 minutos sobre cactos e como cresce. Você falou que não vai ter payoff, é isso que você tá dizendo. Não vai ter. Não, você tá ouvindo esse programa porque você quer. Provavelmente porque você é um arrombado e não tem nada melhor pra fazer. Mas você já deve ter ouvido essa hora. Deve ter ouvido já Jovem Nerd, Brain Cash, essas porra toda que é famosa. E aí você falou: cara, não tem mais nada na minha vida e eu ainda tenho essa pilha de louça pra lavar. Que eu vou fazer? Vou ouvir bastante soco. Sendo um arrombado. E aí a gente tá gravando esse programa pra você, seu arrombado, no seu arrombamento. De arrombado pra arrombado. De arrombados para arrombados, tá? Provavelmente numa sexta-feira. Vai sair numa sexta-feira. Eu tô pensando. Eu não vou ter que digitar porra nenhuma, né? Então, vai sair numa sexta-feira. Freestyle. Agora aí. Você não vai pôr nem música, então. Não, música eu vou colocar, mas assim, a música. Vamos explicar pras crianças como é que funciona. A gente pega uma música de uma hora. Sabe qual é? Vocês querem a explicação bonita ou a explicação real? Ou várias músicas de 20 minutos, coloca uma atrás da outra. Finge que é gran filme. Não, a explicação bonita? A gente todo ouve processo, o tema da conversa e tal, escolhe uma música que tem a ver, tá com clima, sabe? Pra complementar a experiência auditiva do podcast, pra você sendo encoxado no ônibus, ter um minuto de prazer com as nossas vozes aveludadas. Ah, tem a ver. Eu já até baixei aqui que eu vou colocar de trilha. Eu peguei aqui 2 horas da Best Of das trilhas de Persona e vai ser essa porra mesmo. Boa. Pode ser. Eu falo, trilha do Blast Pensou, Bexiga 70. Podem procurar no YouTube. Vocês vão ouvir. Bexiga 70. Problema tem Bexiga 70 na trilha. Xavier Cugá e sua orquestra. É, a música do Marvel vs Capcom 2, toda hora também. É. Música da praia do Super Mario Kart. Do tema da praia. Essa é direto. Direto. Eu procuro remixes dela pra variar. Assim, pra ter. Eu tenho um álbum. E versões com instrumentos de verdade também. E versões, agora eu tô a fim de contratar a Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro. Que eles estão sem receber mesmo, deve estar fazendo barato. Pra gravar essa música. Pra gente ter a versão BFS. Sabe o que seria foda? Fazer que nem a trilha do Smash orquestrada, a trilha do God of War orquestrada, gravar aquela versão da música da Debs e da Anitta com a Orquestra Sinfônica do Rio, sacou? Caralho, já pensou? A gente rindo, cara. Mas seria irado. Mas seria isso irado, é. Irado, Paulo. Eu ri, mas foi de nervoso. O. Aí, eu pensei num modelo de negócio de videogame e eu queria a opinião de vocês. Pra vocês verem o quão ruim é, tá? Que é o seguinte: tá. A SEGA, não tem muito tempo, lançou uma porrada de jogo velho de Mega Drive pra telefone. Altered Beast, Comic Zone, enfim, eu não vou jogar essa porra no telefone. Achei. Enfim, sei lá, deve ser barato fazer isso. Eu vi um cara jogando no Metro Sonic. E tem propaganda, né? Com propagandas. E aí parece que você paga. Não é Metro Sonic. O cara jogando Sonic no metrô. Exato. Ah, ok. E aí, mas Metro Sonic seria um bom programa também. Seria um bom. Metro Sonic. Um bom jogo. Você tem que fugir no metrô, né? Tem que fazer o seria contrário. Seria uma ideia menos estúpida do que um Sonic Lobisomem. Isso, isso. É, seria melhor também do que o que aconteceu com o um cara na estação de metrô no Rio hoje, que ele não conseguiu correr mais rápido que o metrô. Não conseguiu mandar um Gora Go Fast no metrô. E aí, enfim, foi... Mas ele tentou ou será que ele só... Não, ele realmente queria se jogar do precipício no metrô. Ele conseguiu. Um bodybuilder que morreu assim? Um bodybuilder? Hoje? Hoje não sei se era bodybuilder. Hoje não, faz tempo que ele morreu tentando ser mais rápido que um trem. Pra provar que ele era o homem mais irado do mundo. O de Londres? Ele morre no final? Eu não sabia. O homem mais irado do mundo. É o homem que morreu a morte mais idiota do mundo, né? E o modelo de negócio ele é o seguinte. Ele era um cara bem idiota. Ah, bodybuilder, né? É, xinguei uma... O modelo de negócio que eu tava pensando é o seguinte. Em vez de eu ficar colocando essas propagandas em jogo, ou em vez de simplesmente ficar soltando esses jogos com propaganda ou pagando umas merrecas que muita gente não quer pagar, o que vocês acham de eu, por exemplo, pegar um Chrono Trigger ou um Final Fantasy VI? Suponho que eu sou a Square. Eu lanço isso pra essas plataformas acessíveis de graça, inclusive PC. Então você vai ter o Chrono Trigger de graça pra você. E depois de um tempo, eu começo a lançar dungeons, que aí você paga. Coisa nova do jogo, que não tem história, ou pode ser side quest imbecil, mas aí você paga. Pra ganhar arma só? Pra ganhar arma, e aí você paga. Que é tipo, você não gosta de Chrono Trigger, seu arrombado? Toma aqui mais Chrono Trigger por R$4,99. E aí uma dungeonzinha. Pode ser tipo Diablo. Vocês fizeram isso com Final Fantasy? Fizeram? Final Fantasy 4. Eu não sabia. Fizeram essa parada? É, porque eles lançaram o After Years em episódios no começo. Em episódios? Não, mas olha só. O After Years, ele é o Final Fantasy 4 de DS, não é? Ele é naquele estilo, ou não? Não, PSP. PSP. Não, é lançado para PSP. Mas já não é aquela estrutura gráfica do DS? Ah, não sei qual foi o primeiro. Não, mas olha só. É aquele 3Dzinho com o Zeba. É, não, tudo bem. De todo modo, eu acho a estrutura do After Years muito complexa. Porque eu tô fazendo um outro jogo e tô tentando te pegar pra comprar um jogo novo baseado no fato de que você é fã do jogo de 20 anos atrás. O que eu tô propondo agora é o seguinte, é dar pílulas pro cara. Toma aqui esse gerador de dungeon aleatória do Chrono Trigger por $5. E ele mas por que alguém iria querer grindar que é a parte mais chata do jogo? Você acha a parte mais chata do jogo? Tem gente que adora combate. Tem uma porrada de jogo de celular. Sério? Que é baseado nisso. É baseado em ficar grindando. Eu adoro level up! É, cara! As pessoas se odeiam, de fato, né? De fato. A diferença é que... As pessoas pagam para ser sodomizadas. Isso. Então... Em vez de eu dar Brave Frontier pro cara, que é uma parada sem carisma nenhum, eu dou Chrono Trigger pra ele. Porque bem ou mal, isso é mais ou menos um modelo de negócio daquele Final Fantasy Brave Exvius, que é ficar grindando pra sempre. Só que eu quero te dar um grind dentro de uma mecânica de jogo que você já conhece. Sem ser só bonequinho, sacou? E aí eu não sei. Entendi. Quem pagaria por isso? Teria só o fã muito tarado, né? Eu não sei. Eu tô jogando uma ideia de merda e vocês são meu Shark Tank. Cara, na boa, eu acho que a galera não ia comprar. Porque isso é um gênero que eu acho que apela pra uma galera mais antiga. Não, acho que é de merda não, mas eu acho que apela pra uma galera mais antiga. E, nas palavras do maluco, que eu vi uma vez numa propaganda de um joguinho desses, a galera hoje só quer ver uma mulher semi-nua. O cara, ele ficava olhando o celular e falava assim... É sério, o cara ficava assim... Uau, check out this hot babies. Eu falei, cara, eu nem sei do que é o jogo. Eu sei que tem mulher tipo, com peito grande na merda do jogo. E aí, propaganda, os caras gravaram um vídeo com um ator falando isso. Eu falei, gente, como é isso? Só pode tá fudido da minha vida, né? Fala qual é o jogo aí, porque o Loop quer comprar. Cara, eu não lembro o que eu tenho que comprar no jogo. Que absurdo. Você provavelmente já tem. Eu acho difícil, mas tudo bem. Piada. Lucas, já tem o jogo, cara. Fala sério. Ai, meu Deus. Não, mas olha só, partindo dessa premissa de que só apela pra fã velho, então será que o Sonic Mania vai vender ou só eu comprei 3 vezes? Eu comprei. Vai vender, só você... mas não vai ter só você comprou. Muita gente de hoje, não. Entendi. Não vai pegar... É foda. Eu penso nisso, mas eu tô nessa de... Eu não pensei primeiro no público-alvo. Realmente, o público-alvo pode ser só um cara muito velho que não paga o quanto custa desenvolver essa coisa nova dentro do jogo, né? Não sei. E tem uma coisa que eu acho que esse. O Sonic, por exemplo, Ele já tem uma base de fã bem grande, né? Os jogos do Final Fantasy também. Mas não é à toa que, pô, até, sei lá, a Nintendo lança o Fire Emblem lá pra celular, porque os caras estão querendo pegar uma galera que jogou um videogame diferente da gente, sabe? Jogam de outro jeito, beleza? É, querem outras paradas, né? Não querem ficar, tipo, 3 horas vendo videogame. A galera quer ligar 10 minutos, porque já se acostumou. Aí pegar a recompensa do dia, fazer uns negocinhos ali, jogar uma hora no máximo, aí acabaram suas vidas. Espere 24 horas pra poder jogar de novo. Nossa. Ou pague R$200 para 3 vidas. Aí tu fala, ah, já é, pagar R$200. Não, mas sabe que isso é um modelo? Minha mãe joga um jogo. Sim, é só um modelo da galera. É foi uma interjeição, tá? Eu sei que você sabe. Tá. Tem um jogo que minha mãe joga ou jogava, deve jogar ainda, ela só não fala mais sobre isso, chamado Hay Day, Dia da Palha. Caraca! E meu irmão joga esse jogo, o jogo da Fazendinha, que é uma merda. Meu irmão merda, joga essa cara. Parada? Deve jogar com minha mãe, Demole. Deve jogar com minha mãe. Deve ser do mesmo bonde. Que é uma Fazendinha, exatamente. E tudo na Fazendinha, você tem que pagar pra fazer a mais. E é isso, claro, é cuidar de bebê. Só que tu bebê é a fazenda cresce. Mas não vai pra faculdade. Então é só a parte boa. E aí qual é o lance? Você tem que pagar muita coisa ali dentro. E minha mãe não dá um centavo. Mas a mãe de uma amiga da minha irmã, que joga com ela também, cara, ela gasta bem. Ela gasta muito dinheiro nisso. R$180 por mês nessa parada. E a mulher é psicóloga. E ela sabe. Ela sabe que ela tá sendo enganada. Essa é a melhor parte. Ela é muito honesta. Ela fala, não, isso é o fator psicológico. Eu tô pagando o valor que é uma mensalidade de academia. Tem gente que paga R$300 em academia. Eu pago R$180 no meu jogo, que eu acho irado e que me desestressa. Então é uma consulta psicológica que eu pago por mês. E tá maneiro. E eu ganho várias pílulas de moedas verdes, sei lá, do Hay Day, que me deixa feliz. E tá tranquilo. Compra vaca, compra burrinho. É isso. Ou seja, ela sabe que é cocaína e ela compra Gleb. E o percentual muito pequeno de gente que compra essa cocaína, mas que movimenta todo o social ao redor, porque faz o jogo andar ou faz aquele micro-universo andar de alguma forma, é suficiente. Então, dentro desse modelo fictício que eu propus aqui, que de certa forma o After Years já é isso, eu não sei se não dá pra pensar. É que eu sou meio limitado e eu tô meio com sono já, eu não consigo pensar mais do que isso. Eu vim pra casa hoje pensando nisso. Eu não sei se não dá normal. Pra... É normal. Quando estiver cagando, eu vou pensar melhor. Eu não sei se não dá pra rechear isso com alguma coisa que faça esse negócio. Porra, eu quero ter mais Chrono Trigger pra jogar na minha vida. Eu gostaria de ter. Mas realmente, pode ser que grind seja a parte mais chata do jogo. Eu, quando tava jogando Final Fantasy VII aquela vez, tava saco cheio de lutar com essa merda desse jogo. Cara, não sei, eu tô falando por mim, mas aparentemente o nego se odeia hoje em dia mesmo. Se o nego joga Fazendinha feliz, por que não grindar Chrono Trigger? Mas é o que o Mamute falou, é a galera diferente que vai jogar, é a galera das antigas que provavelmente não gosta tanto de grind. Só se for fã de Dragon Quest, que dá puta que tem que correr. A gente não gosta de fazer grind também, mas a gente se acostumou, na real. Tanto é que esses jogos de hoje, o que ninguém faz? É tipo assim, você tem que fazer grind pra caralho, pra você passar um level em qualquer jogo desses. Porque hoje em dia tudo também tem elemento de RPG. Mas aí você faz grind pra caralho. E ninguém fala assim, então, você pode não fazer grind se você pagar R$2. E aí você passa por cima da parte chata e fica só com level up, que é a parte gostosa de qualquer jogo de videogame, né? Você fica mais forte, você fica tipo, pô, beleza. Passei pra próxima etapa, posso jogar mais. Eu acho que o modelo mudou de uma forma esquisita. E... sei lá, assim, eu acho que não é nem o grind ou só não grind, sabe? Sei lá, acho que tudo mudou muito, pegando esses joguinhos hoje no celular, assim. Porra. Até FIFA é RPG hoje em dia. Porque você sai do modelo de jogo como produto, jogo enquanto produto, e passa pro modelo, que é o do FIFA, de jogo enquanto serviço. Todo ano, você paga uma assinatura de $60, e aí você ganha uma caixinha com o jogo, e um ano de atualização de elenco, e um ano de organização de torneios que valem mais cartinhas de elenco pra você montar o seu deck de Magic de jogador de futebol. Com carta rara e o caralho. Que diabo. É Ultimate Team, né? FIFA, FIFA Ultimate Team. Que é o modo de jogo que movimenta o FIFA hoje. E se não me engano, o Madden tem algo assim. Porque essa parada, o que acontece? Software como um todo... Todo software hoje em dia é vendido enquanto serviço, não é mais como produto. Eu compro o Office por um ano. Daqui a um ano acaba a minha licença do Office. Eu uso o Uber por uso. Pego um carro, pago. Pego outro carro, pago. não paga o carro, não paga. É tudo software enquanto serviço. Só videogame que continua software enquanto produto. E de certa forma, mais ou menos, né, cara? Mais ou menos, era assim mais ou menos. De DLC que sai hoje pra tentar fazer o jogo vingar, sabe? É muito grande. Eu tava pensando isso outro dia. Porra, aqui, quantos de vocês jogaram Final Fantasy XV? Eu joguei, eu acho que todo mundo, tirando todo o Taigo, mundo, né? Acho que tá aqui. Eu não sei. Não, eu não joguei. Eu não sei se eu posso falar que eu joguei, eu tive uma relação não muito louca com aquele jogo. O Pod teve um Estocolmozinho com aquele jogo. Caralho, que analogia perfeita. Mas, assim, eu queria falar... Peraí, desculpa, o Pod teve um 500 dias com ela com esse jogo. 500 dias com ela. Foi um jogo de fim de namoro, muito obrigado. Obrigado, Nock, tamo junto. Mas a parada é que, assim, eu tava pensando nesse outro dia, pô, Final Fantasy XV foi um jogo que demorou 10 anos pra sair, 10 anos. Tipo assim, é um tempo completamente surreal pra indústria já há 10 anos. Se você esperar 10 anos, era, fudeu, né? Hoje que as coisas se tornam cada vez mais curtas ou, né, mais rápidas, pela 10 anos é quase que nutrir um sonho só porque sim, né? Um mimo. É isso. Mas, cara, aí saiu Final Fantasy XV, aí todo mundo tava esperando, todo mundo jogou, todo mundo falou o jogo é foda, ou tipo, talvez não tão foda por várias razões, mas gostou, tinha coisa pra falar. Quem hoje fala de Final Fantasy XV? Olha, assim, ninguém. Passou, vou te adicionar em alguns grupos de WhatsApp que eu tô, né, Jéssica? Eita. Não, e olha só, não é nem isso. É, quem fala do Zelda de Switch, mas não fala. Exatamente. Mais. Zelda fez um barulho do caralho, ninguém mais fala. Já passou. Assim. Em compensação para o Fantasy XV. Mas assim, qual é a sua teoria? Tipo, você acha que não se falam mais dos jogos hoje em dia ou você acha que esses jogos realmente não são memoráveis? Não, eu acho que a ideia é que a gente não vive mais um ambiente propício para você fazer jogo como expressão artística ou como alguma coisa para ficar, porque na verdade tá tudo passando tão rápido que nem a galera que joga quer as fases que ficam, sabe? Você, ô, Mamute, depois você vai esquecer, sabe? Vai trocar pro outro. Problematizando um pouco a tua fala. Em algum momento a gente teve espaço pra isso? Que humanas, uma cara, consequência de uma indústria menos aquecida. Problematizando a tua fala. Cara, não, porque... Não, eu entendo a pergunta do Bode, eu acho bastante pertinente. Eu acho que claro, talvez tenha sentido isso. Pelo menos é a minha impressão, tá? Porque também agora eu tenho... Como eu não tô na geração, né? Eu também não tô ficando com os jogos, assim. Mas a impressão que eu tenho é que com essa geração, já na anterior, tinha muito disso. Os jogos, eles ficaram muito descartáveis. Talvez no PlayStation 2 ainda tivesse um pouco mais de tempo pra isso ficar, porque também não era tão fácil produzir jogo, né? Não que hoje seja fácil, né? Mas hoje sai muita coisa independente, sai muita coisa, às vezes, meio amadora, né? Apague aqui o código pra você jogar previamente no Steam, o jogo é uma merda. Enfim, você tem muito mais coisa hoje que você tinha muitos anos atrás. Eu acho que o que acontece, posso estar enganado, mas é que a gente tem sim um encurtamento do tempo de sedimentação da experiência de muitos jogos. Se é bom, se não é, tanto faz. Não é porque jogo videogame, né? Tipo, a parada não é feita pra ser guerra e paz, né? É feita pra ser uma parada, né, assim, pra marcar tua vida, no geral. Mas eu acho que hoje, quando alguém vem com essa ideia, isso já é solapado 2 dias depois que a parada saiu, sabe? Minha impressão. Tá falando de jogos líquidos, você tá dando de Bauman aqui. É, né? Jogos. Nossa, de... caraca, é brother, que cara tá muito alto nível. Se você quiser. Entretenimento líquido, mas aí é tipo a mesma coisa que a gente já vive, por Bauman escreveu isso em, sei lá, 50, né? O cara tava vendo isso acontecer muito, muito antes de alguém. Gente possuída, pare com esses nomes malignos, eu só invocando o capeta aqui. Poxa, respeita aí, ô. Exato. Não. Aqueles compositores japoneses são ótimos. Todos eles. Não, acho que o. Mas são mesmo. Isso não é uma ameaça, é um fato. Acho que o discurso final do Mamute é a curva de memorabilidade. Agora tá muito mais alta. Custa muito mais pra eu me tornar memorável hoje do que custava há 20 anos. Uhum. E às vezes o tempo que eu levo pra criar alguma coisa não vale a pena o esforço pra tornar algo memorável. É, ou tipo, até porque esse memorável vai, por mais que ele seja um jogo que fique, esse jogo vai ser esquecido em 2 semanas, 3 semanas. Pokémon GO, cara. Todo mundo jogou Pokémon GO, tipo, a exceção, sei lá, do Nimi. Ninguém mais joga Pokémon ninguém mais GO. Com exceção dos nossos amigos de São Paulo. É, com exceção da galera lá de São Paulo, ninguém mais joga. Ninguém mais joga de memorável. Me faz pensar em cinema, que ninguém mais faz trilha sonora memorável porque os diretores reclamam que tira a atenção do filme. Pois é. Eu acho que falar isso tem mais é que se fuder mesmo. Outro é jogo coerente. Historicamente era memorável e eu não ouço mais falar é o Horizon, né? Horizon, né, Jéssica? Horizon. Sei. Eu ouvi a galera falar pra caraca, agora nunca mais ouvi falar desse jogo. É. Mas aí, eu concordo em absoluto com tudo que vocês estão falando, mas eu não tenho essa ilusão de que antes era mais fácil, não mais fácil, mas era mais propício a um jogo ser memorável, que o tempo era outro e possibilitava isso. Cara, era uma oferta muito menor, é quase quantitativo o problema, sacou? Então, mas você não mas tinha o Final assim, Fantasy mas... 7 por ano. Você, porra, o Final Exato, Fantasy 7 foi por isso, o 007 mas... era um jogo todo torto, mas foi maravilhoso pra uma época que você não tinha muitas opções. Exato. É mais quantitativo do que o tempo que demanda, ou a forma como nós encaramos as coisas. Quando você não tem muita coisa, é aquilo mesmo, sacou? Vídeo feminejo. Tá tudo na moda. Eu adoro esse nome. Entendi. Silmar e Silmarillion. Cara, né? isso acontece de verdade? Sim, feminejo. Feminejo é real, brother. É o novo meta. Essa primeira onda, todo mundo é top. Daqui a pouco ninguém mais vai saber quem é a coisinha. Vai ter a série B do feminejo. E ô, senhor Eternidade, vou te falar uma parada. Um grande amigo teu aí que estudou contigo na escola e que é charateu, só ouve essa porra. Podcast. É, host do podcast, de um podcast aí, não necessariamente esse. Só ouve isso. Só ouve feminejo. Isso, só ouve feminejo. Só ouve... Na verdade, ele só ouve o que tiver no top 10 do Spotify. Não, mas então, peraí, deixa eu entender. Feminejo é só sertanejo de mulher, tipo, não é tipo sertanejo feminista. São isso, não necessariamente. São mulheres cantando sertanejo. São mulheres cantando sertanejo. Feminista ia ser fantástico, cara. Sertanejo mas feminista. Mas qual é a diferença entre qual é a diferença do sertanejo normal pro feminejo? Só que são mulheres cantando? Representatividade. Não, o eu lírico acaba sendo feminino. O eu lírico acaba sendo feminino. Mas é, porra. Ah, mas é. Entendi. As temáticas de sertania poderiam contrário. Isso, vê a Simara e Silmarillion com a Anitta naquela música, que é a única que eu sei. Caralho, Simara e Silmarillion foi excelente. Todos os convites que elas duas e a Anitta fazem é tipo, você mulher. Pô, tá com essa dor de cotovelo? Para com essa porra. Pegue, bote uma roupa e um batom, vai pro bar, no seu canal aumenta o som. E toca uma moda boa. Vamos com Geraldo de Patroa. Se fosse há 30 anos, ia ser o Chitãozinho, o Chororó e, sei lá, o Sérgio Reis, ou o Latino, cantando, pra paralelizar com a Anitta, né? O Sérgio Reis tem nada a ver, tem que ser o Latino. Ia ser Zezé de Camargo, Luciano e Latino, a música. E ia ser convidando o cara que tá na merda a, tipo, botar uma camisa polo da Ralph Lauren com um escudo enorme e ir pro baile pegar todo mundo. Sabe qual é? É. Ou é o lírico que muda. Mas esse eu lírico, ele é muito relevante em termos de vários valores que são colocados, né? A música do Chitãozinho Chororó, do Zezé de Camargo, Luciano, com o Latino, não ia falar em batom, não ia falar em, porra, olha o que todo homem acaba fazendo com mulher, não sei o quê. Ia falar de calça apertada e botas. Isso. Prenda o seu saco bem, antes de sair pro baile. E ia ser uma parada assim. Ia ser uma parada dessa. Mas é o feminejo. O feminejo hoje é fenômeno, cara. Não, e agora saiu o clipe da Anitta com o tal de Pablo Vittar. Eu não entendi Pablo nada. Vai te render muitas revoltas, hein, cara. Eu não entendi. Será que ele trouxe Borg, não é? Essa história não, do. Enfim, eu não quero entrar muito nesse detalhe, porque parafraseando o poeta Eduardo Ramos, não é meu lugar de fala. Mas o Pablo Vittar... Pode falar isso aí, é um ciborgue, né? É um homem que se veste de mulher, segundo ele próprio. Mas tem tecnologia envolvida ali, Pivot, você tá brincando comigo. Eu não sei, brother, não me interessa, não tem quero tecnologia? Saber. Não é meu lugar de fala, é de observação. Como disse o Mamute no começo, não atrai minha atenção. sabe o que eu acho bonito, né, nessa conversa toda? Como a gente tá velho. As pessoas falam de um tema do momento e a gente realmente não conhece. É legítimo. Cara, não conhece. Aí eu acho isso irado, cara. Porque de um caralho, eu fico só com as palavras maneiras. Não fico com as palavras que estão sendo que possam ser uma merda. Olha, eu fico com as palavras que são boas da minha época. Fico muito tranquilo com isso, cara. Muito tranquilo. Não, e o pior, essa parada de não saber de nada começa a validar uma regra que é tudo que sai de novo depois dos seus 35 anos... é alienígena pra você. Fala aí, Daigo, como é que é isso? A gente tem um exemplar aqui, né? Cara, foi muito rápido essa, cara. Alienígena é só isso. A galera tá afiada mesmo. Isso é realmente alienígena pra mim, o resto é tranquilo. Até o feminejo. Que isso, Daigo? Que isso? Você não tá se sentindo assim, distante, velho? Você não sente mais que... acordar todo dia, idiota. Eita, você não sente mais que o mundo não é feito pra você? Eu não sinto mais nada, eu sinto apenas o vazio. Eu olho pro abismo, ele olha de volta, eu cuspo nele. Que nossa, isso. Quase, né? Você senta, quase... senta lá, aí faz cospe uma, nele. Faz uma página de Facebook, Daigo Nihilista. Da depressão. Não, da depressão não, que isso é feio. Ok, tá, é verdade, é verdade. Eu também acho. Pega só aquelas fotos do Daigo, é regalado, assim. Não, não, mas você colocar esses nomes. Zoando é feio. Isso, colocar esse nome. Ok, tudo bem. O FRJ bem. Da depressão. Tipo, é, respeito beleza. Muito sua problematização. Isso. Caralho, esse é podcast maneiro. Tá muito de humano. É maneiro que se pegar você tá reclamando o quê? É maneiro que se pegar se for pegar, eu acho que só o pivoto da de humanos aqui. Eu também não sou. É, design é humanas? Design é humanas? Cara, não exatamente. Não é exatamente. Mas, né? Ai, cara, é verdade. Bom, tinha então, matemática, né, específica. Então, é. E pior é o seguinte, se você pegar o Baixo Feitiço há 5 anos, né, 7 anos, se fosse o mesmo programa 5, 6 anos atrás... A gente, a essa altura, tava falando, fazendo piada de judeu, claramente. Caralho! A gente ia estar fazendo piada de judeu e mandando em diretinha pro Solid. Ah, e aí, Solid? Ah, não sei o quê. E ele ia estar indo junto. Ele é judeu? Não sei. Não, essa que é a parte engraçada. Não sei. Talvez essa seja a graça. Ele age como se fosse. É que não importa. Entendi. Talvez essa seja a graça. E agora não. Agora é um bando de problematizador, né? Os 30 anos chegaram pra quase todo mundo, tirando o na verdade, só o Bode, o Mamute e a GG que não, né? A outra metade todo balzaqueando já, fudido. E o Daigo... E o Daigo sempre. Cara, outro dia, um maluco falou que achava que eu tinha 22 anos, eu fiquei felizão. Pô, é bonzão, né, cara? Quando chega essa fase, você sabe que você tá velho, quando alguém fala assim, cara, você tem 22 anos, né? Aí você fica, caralho, eu sou muito novinho. Não, cara, 22 anos, caralho, já fui muita estrada. Sou um jovem. Que merda. Porra, 22 anos é topper, cara. É a idade que tu vai pra baladinha tranquilão, porque tu não. Tu tem que trabalhar, né? Amanhã, mas é o primeiro emprego, é relax. Se tu for mandando embora, mamãe e papai. Sim. Ainda. Brother, tem por isso. Anos eu dormia de 3 a 4 horas. Se eu dormir 4 horas hoje, eu não acordo mais, eu morro. Vou ter que me enterrar. Cara, é eu foda. Com 22 anos, se dormisse 4 horas, sistematicamente eu morreria tranquilamente. Nunca tive esse vigor todo, não vou mentir, não. É que você é louco. Cara, te falar que pra não dormir, eu acho que eu tenho mais vigor hoje em dia do que antigamente. Olha aí. Eu também. Por exemplo, cara, não dormir hora, hoje, eu tô de boa. 10 anos atrás você tava dormindo. Eu tava. Eu. Tava mesmo. Eu lembro, cara, eu lembro como se fosse ontem, mas tem 15 anos. Teve um dia em que, por qualquer motivo, eu tava muito cansado de tarde, dormi e acordei. Acordei com o encerramento de Dragon Ball Z. E eu falei, caralho, viado, 7 anos, não vi Dragon Ball. Não vi Dragon Ball. E eu gravava, moleque. Eu tenho Dragon Ball Z em 16 fitas VHS gravados. O que eu vou fazer com essa merda? Enfiar no cu. Tudo bem que não estão comigo. Então, pode ser no cu do Anderson, tá com ele. Mas, eu tenho tudo gravado. E aí, aquele foi o primeiro dia em que aconteceu esse acidente chamado não gravei Dragon Ball Z. Eu falei, não, calma. Meia-noite e meia tem reprise. Só que tem um detalhe. Meu segundo grau inteiro foi chegar quinta-feira no colégio e perguntar pros moleques, e aí, quando é que foi o jogo ontem? Porque 10 horas eu ouvi o apito inicial e dormia. Aquela era a canção de ninar. E a escalação do time tal é fulano, meu Deus. Dormi. Olha que essa porra. Caraca. É tipo Padrinhos Mágicos, tem um episódio Padrinhos Mágicos. Que o time tem, ele quer ficar acordado até tarde, mas ele tem um metabolismo de criança de 10 anos. Aí tipo assim, cara, tá tipo 10 da noite ele apaga, é muito escroto. Mas é isso mesmo, cara. Criança de 10 anos de idade, é isso aí. Sendo bem honesto, tá? Algumas vezes... que ele envelhece, que ele fica com barbinha, mas continua com o mesmo tamanho? Não, é o episódio que ele deseja que ninguém mais durma. Nossa. Aí vem o... Cara, é um bom desejo. Vem o Sandman e ele começa a fazer a causada lá e tal. É engraçado esse episódio. Eu queria poder dormir... eu queria poder dormir só que eu queria. Não, mas olha só, teve casos em que, por exemplo, eu lembro de ver jogos de futebol inteiros. Acabando meia-noite, mas eu tava assim já tipo, caralho, acaba, filho da puta! Ou então, assim, de ficar até um pouco mais tarde, porque eu queria ver Spawn na HBO. E eu também gravava Spawn. E eu lembro claramente de um dia que eu também perdi o episódio do Spawn. Que eu dormi e não gravei. E eu acordei e era assim, um falei... a cada 6 meses aquela Sim. porra. E eu acordei e falei, caraca, meu, que você não acordou, cara? Ela falou, pô, você tava dormindo benzão no sofá. Eu falei, porra, mãe, Spawn, cara. E aí a HBO 2 era tipo 6 horas depois que passava qualquer coisa. É. Era 6 horas depois. Então eu ia passar Spawn tipo 4 da manhã. Então, galera, me fudi. Eu vou ter que botar o videocassete pra gravar. Vai gravar comercial. Gravar comercial é um insulto ao cara que é o gravador de VHS, meu irmão. Você gravar comercial no teu VHS é tipo sujar a tua arte. Mas beleza, eu gravei a merda daquele é trabalho Spawn. Porco, o cara que entrega o trabalho sem tirar as arestas da folha. É isso, é o trabalho porco. Você gravou comercial. Isso e não botar pra gravar assim que volta pro comercial. Porque o gravador profissional de VHS, ele desenvolve os cacoetes de saber agora vai voltar. Moleque, é tipo motorista de ônibus que sabe quando o sinal vai abrir, sabe qual é? Tu tá lá no ônibus, paradão, sinal fechado, aí o motorista tá lá do nada, olhando pro lado, aí ele passa a marcha. Aí tu fala, por que esse filho da puta fez isso? Aí o sinal abre, aí ele sai. Aí fala, caralho! Sim. Fica na memória muscular a parada. É memória muscular a parada. Então, o gravador de VHS dos anos 2000, o gravador de anime, tá? Não vou fazer termo genérico, não. Vou ser bem sujo. Eu gravava anime. O filho da puta, ele desenvolve os cacoetes. Ele sabe quando o Cartoon Network vai voltar no comercial. Ele sabe quando a Fox Kids vai voltar no comercial. Ele sabe... Por exemplo, Cartoon Network, sempre a última propaganda antes de voltar no comercial era sobre o Cartoon Network. Então você sabia, passar uma propaganda do Projeto Zeta, opa, vai voltar em Inuyasha. Então já fica com aquele controle, a esgrima apontada pro teu rival, que é o videocassete, pra apertar o botão. E tem que apertar um pouquinho antes, que é pra dar o tempo do cabeçote rodar e começar a gravar na hora certinha. Então, é toda uma arte, que não serve de porra nenhuma. Só serviu pra gerar porcaria com qualidade imunda de áudio e de imagem pros padrões de hoje. Mas... Ah, cara, mas pô, foram momentos lindos da sua vida. Foi maravilhoso. Você passou por esse momento da sua mãe falar assim, não, você tava dormindo tão bem, mas você sentiu mal com a sua mãe, pá, que escrota, cara, ela acordou. Não, pô, coitado. Não, certamente, eu não cheguei nesse nível profissional que nem você não, Carlos, mas eu também gravava animes nos anos 2000. E nos anos 2000, no começo dos anos 2000, VHS era uma coisa obsoleta. Então a minha mãe me julgava foda porque eu mantinha um VHS instalado na casa, e a TV era da sala. E minha mãe falava, Júlio, por que você tá fazendo essa merda? Você não vai ver isso. E eu que tinha dois. Minha mãe apoiava. Pô, aí, mãe, te amo, mãe. Minha mãe me apoiava. Ela achava maneiro eu gravar 130 fitas VHS. Ela achou irado também quando eu joguei tudo fora. Mas ela achava irado eu ter. Não, o fato, voltando, tudo isso pra dizer, quando deu meia-noite e meia e teve o Cartoon Network, eu me precavi, eu coloquei aquela porra pra gravar, programei o videocassete, eu dormi, cara, não aguentei, eu dormi de novo, e aí eu fiquei com o videocassete com a gravação porca, eu fiquei com a gravação porca, mas o que eu fiz? Eu tinha deixado uma fita reserva no videocassete e programei pra gravar em SP de meia-noite e 20, meia-noite e 15, sei lá, até duas e pouca, duas horas, que aí ele ia gravar a fita inteira e acabou. E aí, no outro dia, se tudo desse errado, eu copiava a fita SP pra minha fita EP, porque eu tinha dois videocassetes. Porque não tinha esse nível de gordice. Eu tinha dois videocassetes. Eu era o moleque que pegava as fitas de Brasil Anime Clube e fazia registro. Eu era um nó do torrent de VHS dos anos 90. E nego, aí, porra, Barreira, copia Lord of War pra mim. Copia, meu irmão. Duas fitas. A maluco via lá com duas fitas, copiava Lord of War pro cara. Eu gastei muita luz fazendo essa merda. Eu não tinha noção disso. E aí eu dormia muito cedo. Eu não conseguia. E aí, quando eu penso nisso hoje em dia, que às vezes é 3 da manhã e eu tô aqui em frente ao computador trabalhando, e eu penso, caralho, o que aconteceu na minha vida, brother? Tipo, hoje eu viro noite e sou gordo. E tipo, e eu tô pensando há 5 anos o quanto eu xingava o ninja inimigo por ser assim. Ter exatamente esse comportamento. Cara, você viveu pra se tornar o vilão. Cara, eu vivi o suficiente pra me tornar o ninja inimigo. Eu vivi o suficiente pra virar o vilão, sim. Eu vivi o suficiente pra virar o vilão. É isso mesmo, cara. Eu devia ter parado antes. É quando eu olhava. O Castro também me xingava muito. Eu falava, porra, comi 3 traquinas aqui. Aí o Castro, caralho, seu viado, comeu o pacote inteiro, seu merda. E eu falei, não, mantém a forma aqui. E não adiantou de nada, né? Porque eu engordei 40 quilos, eu podia ter comido. Eu devia ter comido aqueles traquinas todos, eles eram muito gostosos, cara. Deveria, cara. Deveria, não mudou nada na minha vida. Mudou nada na minha vida. Mudou algumas coisas naquela época, mas hoje em dia não muda uma porra nenhuma. A dor nas costas tá igual, né? Não estaria diferente, não. Cara, que história bonita que você contou. É, eu enrolei pra caramba, né? Eu dei quase um podcast inteiro aqui, isso aqui, né? Pode dar pra cortar e lançar um pequenininho, assim, tipo um Matando Robôs Gigantes, assim, não. Meia horinha. Não? Que vacilo, não, já. Não, sim, tá ótimo. Tá. Não. E aí, o que, que mais aconteceu? O que, que vocês estão jogando? O que, que vocês estão fazendo aqui? Caralho, cara. Eu tô jogando Persona 5, cara. O que, que você tá achando de Persona 5? Do caralho. Tô curtindo muito. É do caralho, velho. Persona 5 é muito maneiro. Eu queria contar uma parada. Segunda-feira eu almocei com o Lupe. Aliás, é o almoço segunda. Estrelando Loop, Bode. Almoço de segunda. Estrelando Loop, Bode e Lapso. É que o Bode não estreou ainda nessa nova atração. Faça um talk show disso. Eu já tô anunciar. Vamos entrar no meio da temporada. Isso, vamos pensar em fazer isso. Os créditos. É, a gente faz um videocast, é o lugar que a gente almoça, a gente faz um review da comida e fala sobre um assunto genérico do dia. É, porra, isso dá um bom modelo de negócio, hein, de YouTube. Que não é negócio, então, é imbecilidade. E aí eu falei, Lupe, você já tem Persona? Ele falou, eu tenho no HD, mas eu quero em disco. Eu falei, Lupe, bora lá comprar hoje, mano. Primeiro você falou, Lupe, é assim que começa. Eu falei, não, mas só vou comprar Persona porque eu gosto de Persona. Isso. Eu falava isso também. Ele falou, do lado de uma banca, em frente ao sinal da 1º de março aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, tu vai comprar de novo, Lupe, o jogo? Ele falou, vou. Aí eu olhei pra ele com uma cara de que ele tava julgando e ele me olhou de uma volta com cara de caralho, por que você tá me julgando? Eu falei, é assim que começa, Lupe. Ele falou, não, mas é porque Persona eu gosto. Eu falei, é assim que começa. Começa só com o que você gosta muito. Depois, você vai estar comprando bonequinho de Toy Story japonês. Começa assim. Aí ele falou, não, só Persona. Isso é verdade. Só Persona. E aí eu falei, pô, Lupe, então vamos lá. Tá fodido, porque tem Figma de Persona agora. Ah, é? Vamos saber. Tem. E aí a gente almoçou num restaurante vegano. Tem ali. Vocês comeram no Bardana? Não, a gente comeu no Tempé. Eu jamais iria no Bardana sem você, tá? Olha só. Primeiro que eu não sabia que o Bardana era vegano, depois que eu não sabia que o Bardana existia até você falar aquele dia. Esse Bardana é o que é só comida vegana? É, só comida vegana. É aquele que o Bode faz propaganda toda vez. E é muito perto do trabalho do Bode pra eu ir lá sem ele. Eu acho isso bem escroto. Eu acho muito escroto. Quando as pessoas dizem, Bode, você é vegetariano ou você só se odeia? Não, eu, cara, assim, eu sou gordo e zoado, eu não tenho problema em admitir que eu adoro carne. Mas aquele restaurante vegetariano Bardana, gente, ali perto da Santa Casa, conheçam. Ele é maravilhoso, brother. Eles têm uma carne de soja, o curry, que eu não sei o que eles fazem. Eu largaria curry. Carne pra comer aquilo todo dia. É maravilhoso, é maravilhoso. Gente, sério, tem algumas coisas de comida vegana. Feijoada vegana, brother, é uma coisa que eu acho errada por princípio, mas eu dei uma chance e falei, é bom, vale a pena. Pô, feijoada vegana da Cobal. O que tem diferente? A feijoada vegana é o feijão que sua avó fazia. Ela faz com beterraba, só que põe soja, em vez de botar porco, mas é com beterraba. Antigamente, o pessoal, como o povo tinha problema de ferro, eles faziam o feijão junto com ou com um prego ou com beterraba. Pra poder soltar ferro do feijão. Não, e olha só. Vou ser bem polêmica, mas eu preferiria uma feijoada com beterraba do que com porco. Mas isso é porque você não vai com a cara do danado. Ok. É, eu não curto. Não, ou vai muito com a cara do porco pra querer comê-lo. É o princípio vegano, inclusive. É, sim. Não, mas a gente foi vegano. Eu não consegui ver você abraçando um porquinho. A gente foi a um chamado Tempé, que Tempé. É um cativeirinho na 1ª de março, número 24. É, a gente atravessou a rua e eu falei, Lupe, é aqui. Ele falou, onde? Aqui, é uma portinha. Ele falou, hã? Aí você viu a porta é só a largura de uma escada pra uma pessoa. Então não dá pra você subir e outra pessoa descer ao mesmo tempo. Embora os imbecis que entram ali tentem sempre fazer isso. Quando eu tô descendo, eu fico puto. Porque eu sou gordo. Aí vem aquele bando de vegano magrelo, acha que dá pra passar. Eu falei, meu irmão, é por isso que a porta física. É magrinha, cara. É pros veganos, maluco. É pra vegano. Eu falei, meu irmão, física. Na verdade, ele é vegetariano, ele não é vegano. Ah, ele é vegetariano? Ele é vegetariano, porque ele tem queijos e outras coisas. O vegano ele não come nem queijo, nada de origem animal. Não era tofu? É verdade. Não, é queijo. Ele é vegetariano. Rapaz, tanto é que se tu olhar, tá lá, é Taipé. É restaurante vegetariano. Eu não tinha reparado. Gente, pergunta pontual, vamos lá. Vamos ser didáticos. Qual a diferença entre vegano e vegetariano? O vegetariano, ele não come carne. Porra nenhuma. Mas ele toma. Ele toma, por exemplo, assim, milk, iogurte, toma leite, derivados de etc. animal. O vegano, ele não toma nem usa nada de origem animal. Ela não pode nem usar casaco de pele. Casaco de pele. Eu acho escroto já. Porra. É, bom, tem que. Não quer dizer que não tenham comido o animal. Ó, essa ideia faz sentido, porra. Tem que ser full brinks. Mas eu fiquei sabendo que se o animal não sofreu pra doar aquela carne ou aquela pele, você pode. Tipo, peixe? Como é que eu comprovo que o animal não sofreu? Como é que funciona isso? Não é o meu lugar de fala ficar julgando se o animal sofreu ou não. Ele assina um contrato falando eu, senhor porco, a gente eu concordo. Datas, essa porra? Não, é porque o que aconteceu foi o seguinte, eu já ouvi gente vegana falando que, por exemplo, dá leite pro filho, mas o ser humano é um animal, então, teoricamente, o filho não poderia tomar leite da mãe. E aí ele... A ideia não é essa, né? A ideia é do extrativismo, você explorar então, o animal. Mas então, é exatamente isso. Eles falam que se for de... como no caso, a mãe tá dando por vontade própria, não é uma questão de extrativismo, pode. Só que claro que num animal, numa vaca, num porco, etc., não tem como você comprovar, então você não come. É simples. Tá, eu acho que tem um princípio além. Eu acho que se você viver... Pode caçar. Isso. Eu acho que se é um maluco que tá lá utilizando ferramental não escroto pra caçar um veadinho, tipo o episódio do Walking Dead, que ele vai ensinar o filho a caçar. Aquele veadinho que ele caçou, irmão, é você contra o bicho. Você não fez uma fazenda de veadinho pra escolher um veadinho e falar, eu quero comer esse veadinho hoje. Tá soando muito errado isso, então vou mudar o bicho. Boi. Eu não fiz uma fazenda de boi pra falar, eu quero comer esse você boi hoje. Podia ter continuado, era só falar veadinho. Não, voltando ao tópico da maturidade, ninguém deu aquela risadinha. Todo mundo na moral ouvindo a história. A quinta série passou, é incrível, né? A gente é velho, né, cara? Que orgulho de vocês, que orgulho. A gente é 20 velho. Anos. É, a primeira pessoa rica é a GG, mas é porque ela tem alunos da cidade, ela deve estar um pouco contagiada. É porque ela pede opinião pros alunos de 6 anos dela. E aí o que acontece? É você contra o animal, e isso é uma condição razoavelmente igual. Você pode estar com um rifle, coisa que o animal não tem, beleza. Mas aí é evolução tecnológica sua, que o animal não tem. Aí é uma vantagem evolutiva sua. Fazer a fazenda pra ter o boizinho, aí beleza, aí já entram princípios de escrotidão. Mas tem uma galera, e eu conversei sobre isso com um cara uma vez, que acha pesca uma parada tranquila. Porque muitas vezes a pesca, ela é uma parada assim, meu irmão, eu levei uma rede e eu peguei peixe pra caralho. Mas é porque eu pesco bem pra caralho. Eu sabia que tinha um cardume ali, eu peguei o cardume inteiro. E aí, beleza, brother, era você contra o peixe. E dependendo de regiões do planeta, tipo Mediterrâneo, que na Itália o cara tem lá, sei lá, a galera que caça peixe-espada. O maluco fica atrás do peixe a porra do dia inteiro. E no final do dia, depois de uma batalha hercúlea de Cavaleiros de Ouro, ele consegue pegar o peixe-espada. E isso é uma parada assim, beleza, foi você contra o peixe. Se o peixe tivesse mergulhado fundo, ele tinha acabado a porra da briga. Mas ele fica na porra da água rasa, ele é otário. E aí é menos problemático. Agora, fazenda de boi pra fazer produção industrial de vitela, aí beleza, eu acho que o maluco dá uma liçãozinha de moral na gente, é escroto dar lição de moral nos outros. Mas ele tem o argumento dele, pelo menos, sabe? Eu acho menos problemático. E tem a galera que é vegana e que, assim, só transa com veganos, por exemplo. Porque não admite. Sério? Sabe? Sério. Ui, caralho. Isso é mais straight edge. É um nível de doença muito grave. Isso é muito radical. Já vi essa parada. Isso é muito straight edge, não é? Cara, é muito religiosa a parada. É tipo. Então, como assim? Porque se você seguir a cartilha direitinho, você ganha poderes veganos. É, você ganha telecinese. Peões não comem carne, isso é ponto pacífico. Isso é tipo aquela piada clássica de série americana, né? Como assim você me arrumou um rapaz cristão que não é judeu? Você não vai casar com ele? Sei lá, esse povo vegano é meio... Tem que acabar com a justiça. Tem que acabar com a justiça. Acabar com a justiça aí. Acabar com a justiça? Acabar com... Cara, tu conhece? Tu entendeu essa referência? Acho que ele não viu essa cultura. Então... Nem tô aqui. Você conhece Nem choque de aqui. Cultura? Choque de cultura, conhece? Você pensa o quê? Choque de cultura? Programa cultural com maiores nomes de transporte alternativo. Choque de cultura, não conhece não? Cinema. Ah, eu vi uma vez essa bosta. Que isso? Que pesado. Achou ruim? Que gratuito. Porra, cara, aquilo. Cara, aquilo... É assim. Eu não esbocei um sorriso durante o percurso do programa, então tem isso. Okay. Mas okay, sim, okay. Essas pessoas. Ah, acho que triste, cara, você falar isso. Otário! Cara, não é culpa do programa, não. Eu tô ficando cada vez mais cínico, não, cara. Eu não consigo mais rir das coisas. Você tá bem cínico, Faz tanto tempo que eu não vejo algo de comédia que eu rio, tá ligado? Que não seja algo antigo que eu já gostava antes. Certo, entendi. É muito raro eu tô coisa. Eu tô com John Wick na fila pra ver porque você adorou esse filme. Você e o Chokes. Eu falei, cara, esse filme é assim. Cara, John Wick é muito foda. O problema é que eu também gostei. Você vai me tratar como uma referência ruim? Não, mas olha só. Não, senhor. Ai. Senhor. Senhor especialzão. Ninguém é especial, Dave. Você Dave. Não me coloque na mesma linha que o Choke, que eu vou me sentir ofendido. Senhor especialzão. Eita. O lance que eu tô falando é o seguinte. Não, mas assim, John Wick é bom pra caralho, vê sim. Quanto? Pera aí. A sequência é tão boa quanto. Peraí, olha só. Tô falando um volume baixo. Vê. Não vou me exaltar. Estão gritando. Eu vou explicar a matéria uma vez só. O lance do John Wick é que, de fato, uma galera gosta, muita gente gosta. Então, assim, é você gostar, Dive, não é nenhum mérito seu. O lance é o seguinte, é uma parada que até o Senhor da Eternidade e o Chokes gostam, entendeu? É ao mesmo tempo. Uma parada desse nível, entendi. Eu posso praticamente chamar de... Isso é tão inacreditável assim? Unânime. Cara, isso... Já, de fato, não é. Bastante. Isso é... Porque... Porque segundo o Nislimigo, o Mestre Splinter e o Senhor da Eternidade falam, o Chokes é o seguinte nível de coisa. Ele gosta da parada. Até que todo mundo começa a gostar. Aí, porra, minha banda mudou, Iron Maiden bom era antigamente. Dizem que ele adota esse comportamento. É verdade isso, Senhor da Eternidade? Cara, é verdade, e é estupidamente difícil eu e ele gostarmos da mesma coisa, a não ser que seja filme de terror ruim. Filme de terror ruim? Não, mas isso é bom. Filme de terror ruim geralmente é bom. Ruim rola. Inclusive, se puder recomendar, tô aceitando. E o John Wick foi essa parada, eu falei, ruim? Cara. É assim. Tipo a bruxa? De novo essa discussão. Eu sabia que tava vendo. O lance é que o John Wick eu não vi ainda, mas eu também, assim, eu nunca mais vi filme nenhum na minha vida, então eu tenho que parar pra ver John Wick. Você cansou de filmes estranhamente? Não, eu cansei de filme, eu cansei. Tipo, não. Não, é porque a minha vida sempre foi um exploitation de paradas. Eita! A solidariedade morreu ali em casa, caiu da cadeira. É porque teve uma época. Quando o PlayStation quebrou, eu entrei numa fase de gibi exploitation. Como eu fiquei sem videogame e eu não tinha computador, e minha mãe passou meu Super Nintendo pra alguém e o meu Game Boy pra alguém, eu fiquei sem videogame. Isso durou um ano. Não, passei por isso. Entre 2000 e 2001. E aí eu falei, cara, eu vou me divertir. Eu vou fazer o gibi e o RPG exploitation. Então eu li todos os livros de RPG que eu podia, em parte porque eu achei que o mundo ia acabar no 11 de agosto de 99. Nossa. De 2000, okay. Aliás, de 2000. E o ano... Não lembro mais o ano. Foda-se. E também porque Mulher eu acabar, era... Não era na virada? Era na virada, né? Não, mas era em 99 que Mulher acabar. Nostradamus. Então, Mil chegará de 2000... Ah, então pode ser. Tudo bem. Eu não lembro. E aí, que me restou? Eu falei, cara, eu tenho gibi pra caralho e eu tenho anime pra caralho. Então eu vou fazer um gibi exploitation e um anime exploitation na minha vida. E eu fiz. Eu só li gibi e eu só vi anime. E essa porra mudou um pouquinho no ano seguinte, porque eu ganhei um PC. E aí quando eu ganhei um PC em 2001, um Duron 750, maravilhoso, eu falei, meu irmão, essa porra aqui emula Super Nintendo e Mega Drive. Então é essa parada. Aí eu emulei Super Nintendo e Mega Drive, e aí eu fiz um 16-bits exploitation. E jogou igual tarado. Igual tarado. O Super Nintendo, o emulador Super Nintendo, o Z-SNES, naquele meu computador não tinha som. Não pegava som, foda-se. É. Então eu joguei, eu jogo todos sem som. E opa, aí eu jogava. Cara. Também não pegava som. E aí era problema do meu hardware versus emular hardware Super Nintendo. E aí, o que eu fazia era, eu jogava essas porras ouvindo Angra e Halloween e Gamma Ray. E aí era o videogame e o Metal Exploitation. Só que o Metal, eu saí da amarra de precisar ouvir fita cassete, que eu tinha fita cassete pra caralho. Eu era o monstro do VHS e do cassete. Eu era o monstro da mídia ótica, cara. Eu era praticamente um ciclope. Eu era o monstro da mídia ótica. E aí, passou a ter internet e casar, e se eu esperasse 2 horas e meia, eu conseguia baixar um MP3. E isso era irado, isso era incrível. É uma música, né? Isso era incrível. Aí, caralho, eu passei a ter Angra, Halloween e a porra toda. Só que, teve um ponto de virada, que ficou na minha internet, passou de 300k pra 4 mega, porque o maluco da Velox fez uma traquinagem lá que eu paguei R$50 pra ele. E aí eu fui de 300k pra 4 mega. E aí eu falei, meu irmão, o que eu faço com 4 mega de download? Eu vou baixar todos os animes do mundo. E aí eu virei o monstro do tubo de DVD com anime gravado. Do mundo. Eu tinha, sem sacanagem, eu comprei uns 4 tubos de 50 DVDs, e eu comprei um gravador de DVD, que foi R$300 na época, e gravei anime pra caralho. Quer ver City Hunter? Eu tenho aqui todos. Todos. RMVB, porra. Em AVI, a maioria em AVI. Eu me dava um respeito, tá? Dadas as circunstâncias, eu me dava um certo respeito. Eu lembro aí, dessa época. O que foi que eu peguei contigo? Câncer? Não, é... Não sei. Não, seria com Castro. Não sei. Era pra ter falado AIDS, ia ser mais engraçado. Mas tudo bem. Eu não lembro. Ai, que docinho, fluidos. Eu não sei. Não sei o que isso foi comigo, não. Pode ter sido, sei lá, qualquer coisa. Eu tinha todos os animes do mundo. Sim, você tinha... Porra, foi... Air Master. Ok. Ok, eu nem sabia que eu tinha essa porra, mas é provável, porque afinal eu tinha todos os animes do mundo. E... Não, e aí eu fiz essa porra de anime exploitation até o cu. E aí eu enjoei de anime. Eu não aguento mais ver anime na minha vida. É engraçado que eu trabalho com essa porra hoje. Me identifico com essa história. Eu me identifico muito com essa história. A única diferença é que eu não trabalho com anime. É. E o metal exploitation também. Tanto que hoje em dia, eu raramente aguento ouvir metal mais do que meia hora. Eu ouço, aí quando dá a primeira propaganda do Spotify, eu paro de ouvir e vou ver Raul Seixas. Sei lá, também, então... eu não aguento mais. Eu ouvi muito. Raça Negra. Enjoei. Raça Negra, enjoei pra caralho. Essas experiências que a gente tem de consumir muito uma coisa de uma época, depois você simplesmente absorve, decifra o código e hoje em dia foda-se. Tudo que o Daigo me fala de HQ, eu não leio HQ há uns 10 anos, 15 anos. Eu entendo, falo, ah tá, um saco, isso é uma merda, isso pode ser bom. Eu sei exatamente o que se passa sem ler. Você entende, você decifra o código, tudo tem uma formulazinha. Se passa porque eu te é um faço, ciclo, porra, né? Isso não é código. Não, claro que é um código. Não. Ele não tá falando que tem uma fórmula. Tem uma fórmula pra parada de fato. Não, pra quadrinho realmente tem. Sempre tem, vai continuar tendo. Então, mas você desenvolve o senso crítico de olhar, não consumir e pensar. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. E corolários disso. Isso pode ser bom e eu não vou gostar. Isso pode ser ruim, mas eu vou gostar. Exatamente. É tipo, Cavaleiros do Zodíaco vai sair agora de novo no Netflix. É ruim. É ruim. Mas é CG, sim. Então é pior ainda. Pior ainda, mas eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco. Então, se estão me dando mais Cavaleiro do Zodíaco, mesmo que seja ruim, é possível que eu vá gostar. por outro lado, por exemplo, tem uma frase. Eu comecei a desenvolver esse pensamento quando um amigo meu lá de Caxias, o Warney, ele proferiu a seguinte frase. Valeu, Warney. Ah tá, pensei que era o Warner, a empresa. Ah, não. Ele era um dos irmãos. A gente tava lá em Caxias, né, na caixa d'água do prédio. Eu falo caixa d'água, parece que realmente era uma caixa d'água. É o lugar onde ficam as caixas d'água do condomínio. É no chão. E aí, a gente tava lá no lugar onde a gente jogava RPG. E aí, eu e o João Paulo, que é outro amigo nosso, a gente tava com mania de ouvir Offspring na época. Ouvir Americana. Top. Caralho, de metal, você melhor CD do lugar. Não, a gente gostava quem de Green nunca? Day. Quem nunca? Porra, moleque de 15 anos, Daigo. É que tu não lembra, mas faz muito tempo. Você não era adolescente, mas essa idade... 2000, Daigo. Graças a Deus. Você não viu essa abrindo o parlatório, Daigo. Que prazer, galera. Opa, e inclusive saudades. Eu tava na Globo esses dias aí com um decote. Então... Aí, o que eu tava falando? A gente tava com essa mania de Offspring e Green Day, e aí o Warren falou a seguinte frase: Offspring é bom, mas eu não gosto não. E aí, eu com 14 anos, eu pensei, caralho, brother, tá aí. Eu vi o Warren assim como uma pessoa madura, né? Ele era 5 anos mais velho, ele é 5 anos mais velho que eu, então era um moleque de 19 anos só. Moleque. E ele falou essa frase, eu falei, porra, tá aí. Pode ser que tenha parada que é bom, mas eu você não gosto. Gosta. E se pode ter uma parada que é bom e eu não gosto? Pô, você tem muita coisa que eu gosto que na verdade é ruim. Sim, claro. E aí, agora sim, vamos lá. Acho que vamos a primeira vez que você vê um filme de porrada, você pensa nisso. Pô, eu gosto disso, mas é ruim. Não. O senhor lave a sua boca suja pra falar de John McClane. É o filme do Schwarzenegger, que é classificado como filme do Schwarzenegger, porque é um filme do Schwarzenegger. Esse é o gênero. Ele deixa de ser qualquer gênero pra ser um filme do Schwarzenegger. E isso é bom? É ruim? Eu tenho minha resposta. Depende. Olha aí. Olha aí. Tá vendo? Porque pega Predador e pega O Sobrevivente. Tira o Schwarzenegger. O que que é? Qual que é Sobrevivente? Nem sei que filme é esse, é o Running Man? É, porra, como assim? Ah, okay. Caralho. Ah, brother, pra mim o nome do filme é Running Man, caralho. Eu não lembro todas as traduções de nome de filme. Porra. Então se eu for sou, em... Então se for no Japão é Battle Runner. Eu decoro... Eu sei de cabeça as traduções de filmes de faroeste pra fazer as piadas contigo. Tu que eu saiba todos, né? Tu que eu saiba de Schwarzenegger também. Não basta eu saber que meu ódio será a tua vingança, essas porra. Aí tu acha normal. Onde nasce o inferno? Tu acha que todo mundo é você e o Matheus, o Dyna Black. Nem todo não, mundo, Daigo. Não, é igual. Você e o Dyna Black. Nem todo mundo, cara. Nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe que Dragon Ball Z estreou no Angel Mix 20 de julho de 2001. Nem todo mundo. Você leu isso agora, não foi? Você tinha isso anotado, não sei se você. Não, eu decorei isso semana passada, quando fez aniversário e rolou aquela discussão imbecil de sobre se Dragon Ball Z foi interrompido durante o 11 de setembro ou não. Que ficou na moda essa discussão, mas. Tava passando outra coisa na hora. Tá, então, a cobertura do evento. Não, mas antes, o que ele interrompeu Sim, foi antes. Sim, antes era outra coisa, é. Não, o que aconteceu, que as pessoas são imbecis e não param pra pensar duas vezes, é o seguinte. Houve uma interrupção a um episódio de Dragon Ball Z, no dia seguinte, que era aquele episódio com o nome lindo, que é o Vou Te Comer. Sim. Vou Te Comer. O próximo episódio de Dragon Ball Z será... Vou Te Comer. E aí para o episódio no meio. É até a cena. É uma cena que envolve o cachorro do Sr. Satã. Cachorro? Que o Buu tá bolado. Cachorro? É, o cachorro de estimação do Buu. E aí interrompe a programação. E aí entra o Carlos Nascimento falando. E tem uma vinheta especial que é. Aí são as torres e aí aparece Ewa. Aí o Carlos Nascimento fala uma parada. E isso aconteceu. Mas assim, aí geraram dois mitos em cima dessa porra. Que interrompeu no 11 de setembro, mentira. E que era o episódio do Super Saiyajin 3, mentira. Porque não, seria muito depois. Foi bem depois, exatamente. A gente sabe que a gente é foda, mas tem um monte de mongol que vê, sei lá, um Felipe Neto da vida no YouTube e fala, ai, Dragon Ball Z, vê um Castanhari, ai, Dragon Ball. E aí começa a repetir essa merda, esse lixo. Essa merda, essa falácia. Formadores de opinião. Como é que chama? Digital influencer. Olha aí, influenciadores digitais. Que título nojento. Digital influencer. Você parece um vilão ruim de Digimon. Fala sério, Douglas. Você não quer ser influenciador digital, Douglas? Você é um influenciador digital, Douglas. Pode, vai merda. Dai, um dia você vai ter seu talk show, cara. Com você sozinho, no caso. Ah, tá, eu vou falar sozinho. Pô, que divertido que foi seu programa. Eu me odeio. Por que eu vou falar sozinho comigo mesmo? Caralho. Onde chegamos? Exatamente por isso, cara. Você vai tretar com você mesmo. Não, eu prefiro me bater na frente do espelho. Já aconteceu. Não foi divertido, não. Que isso, Bruno. Cara, você ganhou a porrada? Claro, cara, eu contra ele. Eu perdi, ué. Eu ganhei. Dargo, eu já vi situações em que você tava falando com pessoas, mas na verdade você tava falando sozinho. Sim, explico. Pessoas fingem que... Explico. Aquele holandês, ele tava cagando o que você tava dizendo. Eu sei. Eu só continuei porque eu queria tentar o assunto. Porque eu tava bêbado. E a dona... Fulana, que eu não vou citar o nome. Tava com uma cara de cu foda, eu tô ligado. E foi por isso que eu continuei também, pra contrariar ela. Não, eu tô falando de outra pessoa. A dona Fulana, que eu não vou citar o nome. Ela, quando você foi falar pra ela sobre Mega Ranger na Lapa, ela também tava cagando. Cagando. Olha o assunto, até eu sei. Defecando. Só então, levantei assim, a bola porque sou eu. É isso, tá vendo? Então, talk show do Daigo. Não, porra. Uma parede branca e você, Daigo, falando sobre qualquer coisa. Não, vai virar aquele programa do Melamed, eu odeio ele. Não, tem Patreon disso, eu assino. Aí, tá vendo? Cara, quem deu essa ideia não foi nem eu, Daigo. Quem deu essa ideia, eu vou te falar agora quem foi que deu essa ideia pela primeira vez, foi o Arara. Ele falou pra mim, cara, eu queria muito fazer um talk show do Daigo, quer dizer, um YouTube do Daigo, que é uma parede branca do Daigo. E a gente fala um assunto, tipo, cachorro quente. E aí, Daigo, vai. Passa o Daigo. Por 5 minutos, ou então pode ser o seguinte, a gente pode botar alguém pra interagir com você. Mas na hora de editar o vídeo, a gente corta todas as interações da outra pessoa e deixa só você falando. Isso vai ser... Cara, eu já tô vendo... Isso é de gente que eu considero amigo, eu tenho que rever mesmo. Esse Daigo Talk Show Alone poderia ser editado tipo provocações do Abu Janra. E aí o Daigo pergunta e o Daigo responde em outro momento, sacou? A gente mistura, o Daigo fala... Daigo, é que desonra, essa... Antônio Abu Janra. Essa é a resposta... Pra aquela pergunta que você fez no começo do programa. Você acha que eu tenho dinheiro? Você não tem agora. Mas se a gente fizer o talk show do Daigo, você deixar, Eu tô querendo agenciar, cara. Você não viu que eu tava conversando lá, tentando fazer o canal da Paraguaia? Mas ela não gostou muito dos termos que levam ao sucesso imediato, tipo decote no Twitch. Ela não gostou, eu entendo. Ela não quer se vender, a gente é foda. Ela ajudou muito pra isso. Antes, essa tua network de canais de YouTube tinha que ter o Pivoto Real Life Show. Pivoto pagando conta. Cara, isso ia ser foda também. Pivoto do supermercado, né? Pivoto da rua e falando assim: quero comprar este jogo maravilhoso. Pagou, comprou. Lá no trabalho, a gente recentemente, num dos lugares que eu trabalho, a gente fez um mini talk show meu, que é o Ideia de Merda, que é o Bagre Tanque. Bagre Tanque. Que é sobre ideias de merda, onde as pessoas falam ideias de merda e eu em 5 minutos analiso por que aquela ideia é uma ideia de merda e todavia como você não pode ganhar dinheiro com ela. E aí o piloto, a gente já gravou, tá no quadro até hoje lá, o pessoal não apagou não. O episódio piloto é Kart de Podrão. Talvez um dia a internet veja isso. Kart de Podrão. Kart de Podrão. Kart de Podrão. Em 5 minutos eu falo porque a ideia é uma merda, mas como ainda é possível ganhar dinheiro com ela. Como assim, kart de podrão? Kart de podrão, não tem carrocinha de pipoca, de cachorro quente, carrocinha, trailer? Eu quero o kart de podrão. Kart de podrão. Foi ideia, deram a ideia lá na hora. Cara, isso kart já de podrão. Foi feito, velho. Ah, ué, não sei, me mostra aí. Kart de podrão. Começa pelo investimento, 8 mil reais um kart. Caralho. Pô, toma, tá vendo carrocinha de pipoca? Quê? 1.800. Um kart, 8 mil reais. Caralho. Você tem um kart, 8 mil reais. É caro assim? Tô te falando, é um kart, porra. Ainda tem que comprar, acho que é 100 reais. Só você um carrinho de mão daqueles de pedreiro. Oh, aí, mas carrinho de mão de podrão. Olha aí, Cássio, na eternidade, tá contratado pro programa. Vai ser o ajudante do Roberto Justus, que fica lá do lado. Aí, carrinho de mão de pedreiro, de podrão, cara. De paçoca, sei lá. É o camelô. Sabe aqueles camelô que ficam no centro, que quando vem o rapa, eles dobram a mesinha de compensado e saem correndo? Se fosse um carrinho de mão, é só o cara sair empurrando, cara. Ele ainda tem que fazer aquele ridículo de dobrar a mercadoria. Caralho, ele joga aí. Um pano em cima pra ninguém ver a mercadoria e sair rodando. É isso. Ia sair rodando. Que é isso aí? Ah, cimento. Jogava cimento por cima. Joga um plástico por cima da mercadoria e depois joga cimento. Perfeito. Pelas o máximo que vai acontecer. O máximo que vai acontecer é no outro dia ele vender choquito com cimento. Mas até aí. Não sei se o cimento dentro de você. É, pois olha, você vê. Caramelo hoje em dia é quase isso. Eu vejo sucesso. Olha aí, tá vendo? Eu poderia dizer que assim, é um choquito especial. Passou pela corrida da polícia, tem, né? Ó, tem crescimento ali, isso é um show, um espetáculo, um luxo. É um choquito termogênico. Porra, meu irmão. Tinha outra que eu queria fazer, mas aí o bode e o loop no dia desse me falaram que já existe. Eu queria fazer o isentão. O isentão é pegar um tópico da sociedade moderna, tipo porte de armas, e falar argumentos a favor e contra a mesma pessoa, falar argumentos a favor e contra, de apresentar esses argumentos. E é isso. É uma parada assim, tipo, em cima não do mundo. Não. Eu não acho sei. As pessoas querem que você tome partido. É, as pessoas realmente querem que você tome partido. Porque as pessoas só querem confirmar as coisas que elas já acreditam. Elas querem, entendeu? Viés de confirmação, sim. Ela quer viés de confirmação. Mas talvez você se satisfaça dos isentões. Eu quero fugir da mecânica de viés de confirmação e me tornar, tipo, sei lá, aquela Rafaela do judô que ganhou a medalha de ouro. Se tornar um cara sem sucesso. Isso eu já sou. Aquela Rafaela que ganhou o judô, a medalha de ouro, ela é o viés de confirmação pra todo mundo. Que se você for de esquerda, ela é negra, minoria, nasceu em favela, homossexual e chegou até... Mas ela é negra ou ela é parda de Schrödinger? Não, ela é negra. Ela é negra mesmo. E ela ganhou uma bolsa governamental que ajudou ela a se bancar e ela ganhou medalha de ouro. Mas se você for de direita, a Rafaela é militar, a bolsa que ela ganhou era por desempenho no exército e ela galopou dentro da hierarquia do exército. Mas então, até aí, tecnicamente, militar é servidor público. Porque... e é... concursado e tem que se fuder. Mas esquerda não gosta de militar. Esquerda não gosta de militar. Gosta de servidor público administrativo do Pinel. Militar eles geralmente não gostam. Mas aí só quem gosta de militar é direita autoritária, então. Ou militares que não são nada disso. Bom, sim, obviamente. Sabe qual é o problema desse isentão talk show aí? Esse isentão show? É que ninguém consegue se apaixonar pelo Dedé Santana, sacou? Ou é você verdade, gosta do Didi ou do Mussum, não existe meio termo. Exatamente. O Dedé é chato pra caralho. E você olha o Zacarias como aquela terceira via, sacou? Ele é a Marina Silva. Tipo, cara, se tudo é errado, nossa, tem esse cara aqui, o Dia, sacou? Ele é a terceira via. É, mas de fato, ninguém se apaixona pelo Dedé Santana. É o cara. É só insosso, né? É só insosso. Não, no máximo você respeita ele porque ele é a maior escada que esse país já viu, mas. É. O Carlos Alberto discorda. É, fica atrás também. O Carlos Alberto ele só faz aquele. Cansado, ué, de ano. Ele é a claque viva. Não, mas o isentão, ele pode virar várias coisas que saem, né, que acabam com a ideia original, mas que fazem dar dinheiro. Tipo, em vez de ser o isentão ser uma pessoa que estudou, você pode pegar falas prontas e dar pra dois ícones que chamem a atenção, tipo, sei lá, duas gostosas. Tipo, se o Pânico faz esse quadro, isentão, e bota a Paniquete A e a Paniquete B, cada uma pra defender uma posição com as falas já prontas, ou botar elas pra estudarem e fazer um clube do debate, vai dar muito mais audiência. Por quê? Se tudo der errado, tem duas mulheres gostosas ali. Mesma coisa. Verdade. Se fossem os irmãos gêmeos do H. Já, você via o programa H do Luciano Huck? O O Positivo, sei lá? Você lembra dos gêmeos do O Positivo? Eu lembro de alguma coisa assim, mas eu não me vem à memória agora. É, também. Não me é estranho. Já é bem mais nova que eu. Quer dizer, razoavelmente mais nova que eu. E muito mais nova que o Daigo. E ela. E tem aquela parada. E tem aquela parada do realmente, né, o apelo físico pra mulher, enfim. Eram dois malucos sem camisa. Que, tipo, foda-se, dois malucos sem camisa. Ao contrário da feiticeira, que era uma mulher de biquíni, toda gostosa. E isso era incrível. Na época que ela ainda não era um rinoceronte. Na época que ela ainda não era um rinoceronte. Exatamente. Mas era do mesmo programa? Era o mesmo programa. É porque era o Luciano Huck. Futuro presidente. E do nosso futuro presidente, né? Porque depois do Hulk ele com certeza vai lançar o Otaviano Costa, né? Como e a Flávia Alessandra, primeira dama. É um bom. Ela viveria nesse Brasil. Melhor que o Bolsonaro. E é isso, tinha essa parada do O positivo e do H. Ou era H mais e. Não, era H e O positivo. Eram péssimos nomes de programa. Foi quando eles saíram fora pra ir pra Globo. É, na época não, porque não tinha internet, então ninguém procurava H no Google. Mas hoje em dia seria um péssimo nome de programa pra você colocar. Tinha aquela. Positivo? H positivo? Era H, aquela... é só H, letra H. H. Aquela paródia do Pânico do programa. Programa cagar. Teve isso? Chegou a ser tão longo assim, a ponto de ter Pânico já concomitante, né? Contemporâneo? Eu não lembro. Com os caras do Pânico já na rádio? Ah, na rádio, ok. Rádio, beleza. É, a rádio do Pânico. E quando ele foi pra Globo, ele levou o Emílio Bola junto. Quem foi pra Globo? Luciano Huck? Quem caralho é Emílio Bola? Emílio é o cara do Pânico. O narrador, o apresentador. Bola é Bola? O sobrenome dele? Não, é que ele é Emílio. Emílio Zurita é um cara e Bola é outro cara. Eu não sei o nome, verdade. Eles chamam de Bola, entendeu? E aparentemente sempre foi gordo. É, o Emílio Zurita é o apresentador do Pânico, que eu ia falar, querido Telespec. Você vai vir hoje no Pânico da Band. Fala Telespec, nossa senhora. Querido Telespec. E, inclusive, se ele tiver de férias aí, eu sei imitar a voz dele direitinho, se eu esforçar. E o Bola. O Bola é o Carlos Alberto do programa. Ele fica lá sentado com o microfone na mão rindo. Ele é um Dedé Santana. Pô, de luxo. Estão assim. Brincando? O Antônio xinga alguém. O papel do Bola no programa é paradigmático da comunicação. Todo programa precisa de um Bola. Alguém que confirma, sim, tudo que alguém fala e ri, né, Daigo? Isso, é isso. É isso. Eu não gostei disso, você vai morrer. Fato, você também vai. Vamos. Mas ele vai antes. Ele vai, o Daigo vai enterrar todo mundo que tá aqui nessa conversa, cara. Vai enterrar todos. Bota fé. Eu adorava o Pânico. Eu ouvi o Pânico na época da Casa dos Artistas. Eu ouvi o Pânico. Eu era moleque, eu tinha uns 12, 13 anos. É, exatamente. Mas o programa é mais antigo que isso, de fato. É. Nossa, muita coisa, cara. E tinha. Esse episódio de hoje tá um episódio de velho, né? Aí só tá um episódio de velho, cara. Só Mamute, que não é o episódio, tá? É a vida. E eu recomendo. Só aceita que dói menos. Ah, legal. Se vocês querem um negócio de novo, de uma pessoa nova, de coisas jovens, de paradas assim, então me digam o que vocês acham sobre isso aqui. Não dá pra ver agora. Link? Aí bate a preguiça. Ah, isso é lindo, isso é maravilhoso. Não, eu não vou ver o vídeo, mas eu já vi. Isso é propaganda de um lugar chamado Batata Show. Caralho, Batata Show é top. E a propaganda é um jingle cantado pelo Maurício. O bode tá. Ele mandou um bocejo ninja agora. Desculpa. Foi maravilhoso o bocejo. Não, nunca. E a propaganda, GG, é um jingle do Maurício Matar. Só que é tipo um mini show. É um mini show do Maurício Matar nos estúdios do Batata Show. E ele tá olhando pra uma câmera que ele não tá muito bem olhando pra câmera. Ele tá olhando pra um teleprompter. Sim, tá muito mal localizado. Fake, isso. E aí, no fundo, tem lá, Batata Show com mais um real. E tem vários espaçozinhos pra colocar o valor de preço de produtos vazios. Tipo, Cone Médio. Aí tá lá, RS e não tem nada estipulado, sacou? E eu, tipo, com mais um real você. Não, e o Batata Show? É, você vai comer a autêntica batata, sei lá, belga feita em São Cristóvão. Eita! E aí? A ação tá de volta. E aí ele toca um jingle, tipo, ah, não, sei lá, uou, vai no Batata Show. E no final a galera bate uma palma, assim, mas claramente aquelas palmas são de fantasmas, não tem ninguém ali. É só ridículo. E dá vergonha. Vamos lá! Demais, cara. Boa, música não, sensacional. Cara. E tem quase um milhão de visualizações. Cara, tem o loop vezes 10 horas, é a melhor coisa. Dá pra ficar assistindo 10 horas fácil. Não, fora que isso entrou na moda, alguém descobriu, e a galera lançou muito Batata Show. Porque, por exemplo, tem vídeo do Rafinha Bastos. Mas tem Batata Show no Rio? Analisando. Como é que é? Claro que tem. Claro que tem. Falou da água aqui. Claro que tem. Se tem aqui, tem aí. Cara, eu nunca vi Batata Show, tem aonde? É porque é uns carrinhos. Agora, tô jogando de carrinho também. Claramente não tem no Rio, Daigo. Você tá exagerando. Deve ter, deve ter. Não, o senhor está exagerando. Sou claro. E fala exagerar, olha o outro link que eu pus aí. Se não tem Botafogo, não tem no Rio. É, isso é boa, bode. Se não tem nem Botafogo, nem na Tijuca, não tem no Brasil. O que você quer que eu veja a discografia do Maurício Matar? Porque os três primeiros discos dele se chamam Maurício Matar? Por favor, olha. Por favor, olha. Não dá Angélica que chama Angélica. É, você quer que eu leia a discografia ou o cinema aqui? Não, a discografia. Discografia, ok. O Daigo falou que ele ia mostrar alguma coisa de jovem de verdade. O que Maurício Matar tem a ver com jovem? Pois cara? O jovem não sabe quem é Maurício Matar. Okay. O último sucesso dele faz de 20 anos. De uma maneira ridícula, porém. Mas... Não aceitaram não, Daigo. Eles aceitaram que o Rafinha Bastos e o Felipe Neto e o Castanhari e o não sei quem fizeram vídeos falando, olha esse velho aqui pagando mico. E eles foram ver Maurício Matar e o Maurício Matar virou meme, mas os jovens não aceitaram. Desses três aí, já pegaram, foi o boi já andando. Não. Mas olha só, aqui a desculpa do Maurício Matar. Ele namorava com a celebridade mesmo? Angélica. Angélica, e tudo mais. Narizinho de platina, cacete. Porra, que isso? Para com isso, cara. Caraca, que pesado. Olha as acusações aí, que pesado. O Maurício Matar, aqui, segundo o Daigo pediu pra ver, tem os três primeiros discos dele se chamam. Em 94, peraí, 96, peraí. 97. O cara tem mais de 3 discos. Ele pra tem você N. Tá, agora eu já entendi a piada do Daigo. Mas os três primeiros discos dele são Maurício Matar, se chama isso. E aí em 99, ele lança Verdades e Mentiras. Em 2002, ele lança 20 super sucessos. Em 2004, já no sexto disco dele, ele lança Meu Primeiro Disco. Aí ele fica 13 anos em jejum. Ele fez um reboot da carreira. Ele fica interessante. E aí 13 anos depois de jejum, ele lança o disco Batata Show. Ué, vai ver, não alteraram, porque é verdade. Ele vai ver, lançou um jingle no iTunes. Eu posso procurar aqui pra gente ver. Medo, se acha. Será? Não digam mais dois, Batata Show. Eu não duvido de nada hoje em dia, cara, sério. Cara, eu teria cara, capaz de alguém ter botado pra trollar. Bota no episódio, vai ser maravilhoso isso daí. Digo do Batata Show. Durante o episódio inteiro, hein, Lupe? Pode ser. Não, e o melhor sobre o Maurício Matar não é que ele namorou a Angélica. Porque namorar a Angélica novinha é mole, né? O Maurício Matar, ele foi casado. Não. Boa piada. Mas eu quis dizer assim, você ostenta que namora a Angélica novinha, né? Agora, ele foi casado e teve filho com a Elba Ramalho. What? E assim, A Elba Ramalho, a Elba Ramalho é uma daquelas pessoas que quando a gente nasceu já era velha. Sim, tá, é verdade. Cara, era bem velha, inclusive. Pra quem é do Rio, nos anos 70 foi fundado o Barra Shopping, que é um dos principais shoppings do Rio de Janeiro, num lugar que na época era longe pra caralho, hoje em dia é primeiro, só do lado, né, do túnel, talvez. E tem a propaganda do Barra Shopping é o jingle da Elba Ramalho, cantando Barra, Barra, Barra, Barra Shopping, fazendo aqueles... A casa Ivete Sangalice dos anos 70, assim, que era ela, no caso, né? O próprio Ivete Sangalice dos anos 70, gostei. A Ivete Sangalo de ontem era ela, depois a Daniela Mercury, agora a Ivete Sangalo. Eu nunca vou entender Elba Ramalho e Hortência como sex symbol. Assim, Hortência era jogadora, né? Sim, mas assim, ela não é sex symbol. Posou pra Playboy, cara. Ela é tão bonita, assim. A Hortência de Piracicaba. Esse é o lance. Ok. Não, mas não tem absolutamente nada de bonito. Mas sei lá, não sei. Cara, mas olha só, olha como é que a nossa noção de símbolo sexual e de pessoa gostosa se transforma com o tempo. Ah, pera, tem diferença? Qual é a diferença entre esses dois? Eu acho que... Eu só consigo pensar em diferença entre beleza e charme. Eu não consigo ir pra além disso, pra mim é muito complexo. Charme. Ah, tem pride mulher gostosa. Entre mulher charmosa e mulher gostosa. Tipo, uma mulher charmosa. Eu vou dar um exemplo melhor. Fala aí, melhor. Uma mulher charmosa. Vou dar um exemplo melhor, tá? Vou dar um exemplo que a minha namorada Flávia e uma amiga dela estavam discutindo na época da eleição, que é o seguinte. O filho do Bolsonaro, o Eduardo, ele é charmoso, mas ele é um careca feio. Mas ele é um cara charmoso. E na época da eleição pra presidente, era a mesma coisa que eu ouvi muita gente falar sobre o Aécio. O Aécio é um maluco feio, que tem um nariz de 12, absurdo, mas um maluco charmoso. Entendi. Eu ouvi muitas opiniões parecidas. Eu ouvi muitas opiniões parecidas sobre o Haddad. O Haddad tava com febre de acharem ele muito charmoso aqui também. Charmosão. Né? Caralho. É que talvez pode ser que isso funcione melhor pra homens, no sentido de você achar o homem charmoso que pra mulher, porque a gente já parte do preceito de a mulher é bonita ou feia, ela é gostosa ou não gostosa. É uma acepção mais comum. Não, tem a feia exótica, que é top. Exato. Aquela atriz diferente. Isso é o verde, é uma feia exótica. Não, a mulher charmosa, foda-se. Então, é porque eu não consigo pensar agora num conceito de mulher charmosa. Eu não consigo pensar. Exatamente, é a gente não liga. Clarice pode Falcão. Eu não acho ela charmosa. Clarice Falcão não é charmosa, nem bonita, nem nada. Ela é chata. Eu acho ela feia e chata. Mas não, ela nem feia exótica. Não, eu acho o Dingo do Pão de Açúcar. Ela não chega a ser feia, ela só é sem sal. Ela é indiferente, ela é sem sal. Ela é sem sal. Ela é Ana Beatriz do... Essa parada, cara. Ela é Ana Beatriz da nossa Carla. Isso, é a Ana Beatriz da nossa Carla. Não, mas o conceito de mulher gostosa que eu tô falando é o seguinte. E como ele muda. Se você pegar agora, for ver assim, um compêndio de evolutivo da Playboy e da sexy agora, né, porque a Playboy acabou como era, a sexy hoje em dia, ela mostra mulheres com corpo estilo paniquete. Sim, que é o novo meta, que toma testosterona. É o novo meta. É praticamente só ciborgue na revista. É a mulher que toma testosterona pra caralho e fica com a bunda gigante. Bunda gigante, coxa gigante, braço torneado. Cara de homem. Às vezes sai da jaula monstro. E sai da jaula monstro, barriga, porra, trincada, meu irmão, caralho, modelo 3D de jogo de videogame. Esse é o meta, mas esse tipo de mulher, ele é o quê? Desses dois tipos aí que vocês estavam falando. Pra mim, nenhum dos dois. Eu acho só estranho. Mas ele é o que se encaixa no gostosa, numa acepção comum. Não, tem umas que mesmo com testosterona são bonitas. Tá, não tem. Tipo, tem umas paniquetes, tipo aquela Carol Dias. A mulher é bonita. Ela tem um rosto bonito. Com traços femininos fortes e bonitos. A franja do Satanás. E a franja do Satanás, porque sei que aquela franja ela é horrorosa. Quem inventou aquela franja salvou essa mulher. Um gênio. Bom, mas ela é toda fortona. Tipo, a Nicole Balls, eu acho que já passou do limite. Nicole Balls é um Terminator. Ela fala com uma voz estranha. A voz da Nicole Balls é mais grossa que a minha. Eu já acho errado, já acho meio esquisito. Suposto, a Sexy publica essas mulheres. É a mulher gostosona. Tá. A Playboy da editora PB, que é essa que começou a sair. Inclusive, quando a gente comprou a edição número 1 aqui em casa, o Daigo tava. A gente comprou o número 1 da Luna Piovani. Foi no meu aniversário ano passado. A gente comprou e tem as fotos da Luna Piovani. Ela não tá naquela nudez de Playboy antiga, porque não é mais a proposta. Mas você vê que é o Lampiovani... Peraí, não entendi. Tem uma Playboy recente do Lampiovani, é isso? Tem. Mas assim, é a nova Playboy. Ele tá ressuscitando as coroas? Coroa, mulher, tem 40 anos. Porra, isso é definição de coroa, caralho. Tá bom. Estamos a 10 anos, isso é coroa. Tá bom? Quer dizer, você tá 10, eu tô... Só que vocês são velhos, só porque a gente tá velho, isso não muda a categoria das coisas. Não, tudo bem. Não, eu acho que entendi o que você quer dizer. É porque eu tô fazendo uma definição adaptativa. Então, à medida que eu tô me aproximando da idade, eu empurro a definição, sabe? Tá? Pra mim, a coroa vai ser a de 50. Vai ser a Sula Miranda, não a Lona Piovani. Mas beleza, eu te entendi. Então, assim, tem a pergunta da Lona Piovani. E a Lona Piovani é uma mulher que tem um corpo bonito pra caralho, que muita gente vai falar que ela é gostosa, mas ela não é essa gostosona do metagame, que é... Que é a panicast testosterona. Sim, ponto. Aí agora vamos botar 20 anos. Se eu botar 20 anos, eu tô em 97. Tá, 18 anos, tô em 99. Antes da feiticeira, a mulher do H era a tiazinha. Cara, eu lembro disso. Já viu a playboy da tiazinha? Já viu o corpo da tiazinha? Cara, a tiazinha é a garota que você namorou no começo da tua vida adulta. Mas acho que esse é o lance. Hã? Esse é o lance, sim. Mas olha só, hoje em dia, isso não é mais suficiente. Não, essa garota... hoje tipo você é testosterona. Então, uma tiazinha hoje, tirando o fato de que a tiazinha, ela se eleva enquanto personalidade, porque ela viu ET e ela dançou no programa do Luciano Huck. Assim, sem isso, ela não sairia uma Playboy. Ela não sairia uma Playboy. Essa gostosona da testosterona, a maioria da que sai na sexy não é ninguém. É só uma gostosa testosterona. Que tem um nome genérico, que até 2-3 anos atrás era um nome de fruta. Mulher alguma coisa, inventava. Mulher papaya. Ah, então agora essa é a fulana do funk. Mulher a ninja do funk, essa mulher do funk. Frutas não era um paniquete, não, meu amigo. Não, era outra outro coisa. Perfil, era outro perfil. Isso, era outro perfil. Tá, era outro perfil também conhecido como acompanhante de luxo, mas tudo bem. Era esse perfil. Ah, e aí, se você volta esses 18 anos, a tiazinha era o topo do topo. Ela era a gostosa suprema. Então o que eu tô falando é o seguinte: nosso conceito de beleza, ele foi se transformando numa parada bizarra, bizarra do bizarro do bizarro, que agora, você olha pra Playboy da tiazinha, aí você vê lá uma mulher, e muita gente vai falar, ah, ela é normal. E assim, e não tem nenhum problema com isso. Pelo contrário, o anormal... Se uma mulher normal é bom, né? O anormal, que é a mulher que tá na capa da Sexy esse mês, que eu não sei quem é, Graciane, mas claramente, Barbosa, sei lá. É provável... A Graciane Barbosa já evoluiu, ela é Robocop. É, que é uma Graciane da vida, um Robocop 2015 de Padilha. É, essa é a gostosa. E abaixo disso, você tá abaixo do limiar de gostosa. Você tá no limiar, sei lá, de mulher bonita, sei lá, não sei. É, e aí, da tiazinha, se a gente volta mais 10 anos... Eu tô na Playboy, sei lá, da Isadora Ribeiro, por exemplo. Suponha. Tô lá, provavelmente. A se não eu é ela, a não, na Isabela Garcia? Isabela Garcia. Não faço ideia que é essa mulher. É a... Bom, não, aquela novinha que era novinha, bonitinha? Tipo é a Leandra Leal de 30 anos atrás. É, tá ligado. Por aí. É bem por aí. É a Leandra Leal de 30 anos atrás. É o mesmo perfil. Codificou. Eu não sei como é que eles não fizeram uma novela que uma é mãe da outra. No caso, a Isabela Garcia é mãe da Leandra Leal. Não sei como é que teve. Inclusive, a Isabela Garcia hoje é uma senhora que tem alguns filhos e ela com frequência levava os filhos garotos no Hebraica pra eventos de anime. Eu a vi duas vezes. Nossa. Lá com os filhos. Isabela Garcia. Aí você vai pra Playboy da Isabela Garcia, que é, no conceito puro do que eu posso falar hoje, seria um daqueles ensaios de nudez artística que o fotógrafo faz com os colegas de faculdade ou com os colegas de escola. Sabe qual é? Sabe esses projetos que o nego faz assim? Ah, eu tirei foto das pessoas peladas pra ele. Seria isso? É nesse nível. Então... não é tanto assim, não. Já tinha uns mais safados naquela época. Tipo, não, um pouco, isso sei lá... tem. Isso, não, isso tem. Pose safada, beleza, isso tem. É. Mas o que eu tô falando é o seguinte: o corpo da pessoa é o de menos. É só o fato assim de que existe a Isabela Garcia e ela é uma atriz da Globo, protagonista do Bebê a Bordo, sexóloga, que fez uma suruba e não sabe de que é um filho. Caralho. Maneiro. Dado isso, eu queria ver essa mulher pelada. Era só eu quero ver essa mulher pelada. Aí depois do eu quero ver essa mulher pelada, passa pra meu irmão. Mulher pelada, beleza. Eu quero ver uma mulher pelada, mas que ela tem tipo uma bunda de 1 metro, tipo a Carla Pérez. Eu quero ver... Ah tá, você tá falando baixo, que é tipo drogas mais pesadas. É droga, é isso. É, vai isso. Escalando. Drogas mais pesadas. A pornografia. O que está acontecendo? Vocês estão procurando uma palavra chamada anacronismo. Anacronismo. Vocês estão com um problema temporal. Vocês estão querendo analisar tudo por um parâmetro só. Entendi. Me ensina, bode. Você é de humanas. Eu tô com muito sono. Eu gosto de jogos. Espero que vocês tenham gostado deste grande e enorme papo sobre nada. Aqui, na Rádio Baixo Frente Soco, a rádio que toca bosta. Gostaria de agradecer primeiro a... Feminejo, é. Feminejo, cara, agradecer... tem que tocar feminejo, caralho. Agradecer aos nossos dois humanas padrão, ciências humanas mais padrão, bode e mamute, que não aguentaram até o fim do programa e foram dormir. Não, acho que o mamute só caiu. É verdade, o problema é que o Mamute você tenha caído. Tá, e agradecer também GG, Lupe, Solidariedade e Taigo, não necessariamente nessa ordem, por terem gravado aqui. Garantido que neste 4 de agosto, eu acho, espero, esteja saindo um Baixo Frente Soco. É isso, acho que é isso. De Jabá. Alguém tem Jabá? Mr. Loverman! Não vai ter saído até. Não vai ter saído até esse programa sair, infelizmente. Você tá falando de você ou você tá falando do deles? Não, meu. O Jabá que eu ia fazer, eu não posso fazer porque eu assinei até um contrato dizendo que eu não posso fazer. Vai falar em off depois. O certo e mais alguém? Jabá? Não. Não? É verdade? Ainda não. Saiu... Mas acho que eu posso fazer. É. Ainda assim, não. Leia cinema do meu jeito e procure por Douglas Jung. Pronto. Cinema do meu jeito. Resenhas deliciosas de filmes nos quais eu bato ou eu louvo. Mr. Loverman. Senhora de verdade, quando é que vai sair aquele chefe Cthulhu? Cara, eu acho que já saiu. Acho que o moleque soltou essa merda já. Ah, Impossible Situation. Como é que eu não tenho ainda? É chefe Cthulhu, não é? Ou é... É Elder Chef, mano. Elder Chef. Procura aí na coisa. Porra, cara, um jogo que o Senhora de verdade fez sozinho, se não me ajudar. Não tem nem no Google essa merda. Não, mentira. O Gabriel me ajudou. Ok. Ah, tem aqui. Contém anúncios, cuidado. Contém anúncios, tá. Aqui, apps para Android. Só para Android, só? Contém anúncios. Eu acho que sim. Olha, só saiu para Android. Eu que traí o movimento e comprei essa aposta de iPhone. Não, Elder Chef é irado. É um jogo de você pegar coisinha e cair da tela, basicamente é isso. Só que você tem o Cthulhu lindo da Dragon Studios, e que foi desenhado pelo Senhor da Eternidade, eu acho, né? De fato, é, foi. O desenho é teu, né? Todos os bonecos foram desenhados por mim, infelizmente. E a música, design. Né? Todas as artes e músicas são de Senhor da Eternidade, então baixe Elder Chef na loja Google Play. Se você tem aparelho iOS, igual eu, se fudeu, pode. Otário. Toma, cansado, chupa, eu achei que o moleque tinha lançado pra iOS também, mas foda-se também. Olha aí, vamos procurar saber aí. Vamos procurar saber que o amiguinho vai jogar. É, não tá, podemos. Algumas avaliações aqui, resenhas, mas não tem gente falando, só tem ninguém que dá nota. Eu vou dar uma nota aqui também. Então, a nota sem jogar não vale. Eu joguei, porra, já mostrou o jogo. Claramente mudou completamente, né? Cara, alguém deu 3 estrelas aqui, tô triste. Ah, cara, calma. Vamos. Agora mas que o Gabriel Augusto deu 5 e falou assim: versão mais antiga. Olha esse Gabriel, não. Esse Gabriel não que ajudou você a fazer? Sim. Beleza. Mas começa assim, né? Claro, Gabrielzinho, começa... saudades do Gabriel, cara. É só lembrar da primeira leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, né? Que o PP e o PH inventaram um e-mail de uma tal de dona, sei lá, Solange, Zuleika, e leram animadores e-mail. É, esse é o primeiro e-mail do Baixo Frente Soco. E você também pode mandar o seu e-mail para jogos. É sério? Eles nem explanaram o que inventaram, tipo, eles. Falando não, tava bem óbvio que era inventado. Não tava sendo. Cara, a dona Solange Zuleika é foda, né? Pega, moleque, pega o Baixo Frente Soco, Eu Gosto de Jogos 2 e vai ouvir aquela porra pra você ver como era um show de falsidade, meu irmão. uns. O Mestre Splinter ele até que não, ele não consegue ser falso. Mas eu e o Luiz Inimigo, meu irmão, é um show de falsidades, mano. Eu fazendo uma voz de barítono forçada o programa inteiro. Eu fiz uns 10 programas fazendo isso. E o Luiz Inimigo sendo todo. É! E no Metal Gear Solid 1, lançado em 98 pela Konami, um grande clássico do PlayStation. Eu estou falando com essa voz de apresentador do Star Game. E aqui, no Baixo Grande Soco, a gente vai conferir. Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Se segura aí, porque... Eu gosto desse jogo! Let's play some Tetris, motherfucker! Mas enfim, vamos começar o nosso podcast, Eu Gosto de Jogos, começando mais uma vez uma segunda edição. Aê! Opa! Hoje nós temos uma presença muito especial aqui, seguindo a mania escrota de usar nicks estilo Counter-Strike, com a gente aqui hoje o grande Ilapso. Opa, boa noite, eu gostaria de dizer que eu não jogava Counter-Strike, mas uma vez eu joguei num laptop com o touchpad e acertei dois caras com uma bala de 12 só. Galera, se você gosta de jogos e diversão, meu irmão, quando você tinha 12 anos, o que você fazia? Você não jogava CS? Não, eu não tinha computador com 12 anos, cara. Mas nem anos. Eu ia pra Lan House. A boa era ir pra Lan House. Não, porque eu não sou amigo do adventista lá que gosta de Lan House. Eu, com 12 anos, eu tinha um PlayStation. E o que eu fazia muito era, olha só, jogar Metal Gear Solid. Cara, parece até que adivinhou o que a gente ia falar. Jura? Que isso? Enrolando nos spoilers aqui, hoje nós vamos falar de Metal Gear Solid. Não, mas aí tem uma questão de que dizem que a escolha de um parceiro mais alto pra mulher é uma parada que é, tipo, evolutiva e serve pra todas as culturas e o caralho. O Guilherme já fez pesquisa aqui. Cara, todas as culturas do universo humanas, quase... Claro, humanas, né? Claro. Humanas, obviamente. Claro. Eu não sei os alienígenas, mas os humanos preferem... as mulheres, por exemplo, preferem os mais altos em geral. É porque louva a Deus, a fêmea procura o menor possível, né? O macho, porque ela tem como é a cabeça dele no final. Mas né? A fêmea que é gigante e o macho é um merda, não é isso? Mas assim, é tipo se ele for menorzinho ainda, é mais fácil pra ela comer a cabeça dele depois. Sim, óbvio. Se ela não conseguir comer a cabeça, é uma merda, porque aí, porra, não tem aquele alimento depois. Mas ela não come a cabeça sem. É, um quarto das vezes. É só quando ela tá com fome, porra. Não. Fala assim, e aí, trouxa, quer brincar e quer ser comido? O cara já é. Nós. É consensual a parada ainda. Porque ele tava esperando, né? O cara tava esperando, né? É uma parada evolutiva, se eu entender. Não. Calma, uma parada evolutiva e uma parada consensual são duas coisas diferentes. Pode ser tipo assim, chora louva-deusinho. Se o macho resiste. Ou pode ser um araquiri sexual. Então, não, o macho não resiste pelo seguinte. Quando a fêmea arranca a cabeça dele, ela arranca a cabeça dele num momento que meio que, entre aspas ou não aspas, antecede a ejaculação. Então quando ela arranca a cabeça dele, existe um fenômeno lá fisiológico... Pera, a ejaculação do cara? Do louva-a-Deus, sim. Então ele goza sem cabeça. Inclusive, isso faz com que ele... É o momento supremo de prazer e ele morre. Isso é uma vacina. Tipo os caras que se faz aquela porra de asfixia lá. Autoerótica, é uma versão hardcore. Literalmente faz o cara perder a cabeça. É uma parada que é o seguinte: faz com que o esperma, inclusive, chegue mais rápido ao. Enfim, assim, sistema que você da, mata, da fêmea. Você mata o bicho e sai todos os fluidos, é isso? A lógica? Pode ser que seja isso. Mas tem uma pesquisa que fala que o louva-a-Deus macho que é devorado pela fêmea, ele prolonga mais a espécie. Não, sim, tudo então, bem, isso até. Porque ele faz com que a fêmea esteja mais bem alimentada durante um período onde ela vai ter mais dificuldade pra conseguir alimento, porque afinal ela tá grávida. Mas uma cabecinha faz tanta diferença assim?